que tomar a pílula azul. Fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando. Ouvintes do Magicando, está começando o nosso capítulo. Hoje a gente vai falar sobre armas mágicas. Então contate o seu ferreiro, contate o seu armeiro, contate, eu não sei, quem mais você quiser, porque hoje a gente vai falar sobre os utensílios, os itens mágicos, como consagrar. Será que a gente vai dar aqui dicas de consagração? Vamos dar? Não sei. Claro, meu consagrado. É que eu não sei se... Eu não sei. Touché. Boa. É, até me desconcertou. É, pra me ajudar, temos aqui ela, que falou primeiro, agora vai ser a primeira a se apresentar. Se fudeu, Lívia Andrade. Oi! Gente, eu tenho uma pergunta para os nobres bacharéis da mesa. É arma mágica ou ferramenta mágica? Se você usar para bater em alguém, é arma. Se você usar para qualquer outra coisa produtiva, é ferramenta. Depende do uso. E se você não usar, é golpe. É golpe. É, e temos aqui ele, Marcos Keller. Eu quero uma Vorpal obra-prima mais dois, pelo menos. Nós estávamos discutindo isso, acho que nós descobrimos um jeito de fazer. Demorou, fabricante. Receita, depois a gente revela. Demorou, é nóis. Ou, eu quero lembrar aqui a todos vocês, antes da gente continuar, que um dos nossos escritores favoritos dessa mesa aqui, né, o senhor Sir Terry Pratchett, tem uma espada mágica feita com metal de meteorito. É, ele e o Tutankhamon. Do Tutankhamon ainda era uma adaga, né? Olha aí, funcionou pra caramba pra ele, pelo visto. Botou a piroca na mesa. É, e temos aqui ele, Vinícius Ferreira. Cara, eu tava pensando em fazer uma piadinha com desarmamento e governo evangélico, mas deixa pra lá. Jesus amado. É, e temos aqui ela, Juliana Pozlacqua. Pega no meu atame balança. Que ele é curtinho, o Atami é mais curtinho. A gente vai ver hoje, tem espada maior e o Atami é mais curtinho. Exatamente, a gente está fazendo aqui uma gravação ao vivo, então se você está aí no podcast, fiquem sabendo que você está perdendo. E para você estar aqui com a gente fazendo perguntas, só se você for apoiador, a gente vai sempre jogar o link ali no nosso grupo magiqueiro, que inclusive tem muita gente safadinha que pede entrada lá e não é apoiador, né? E aí eu dou um lexutão. Mas hoje, galera, vale tudo. Opa! Tudo. Tudo. Delícia. Não tem lei dançar com a lei. Dançar homem com homem, mulher com mulher também, viu, pra seu Tim Maia? Por favor. Exatamente, exatamente. Então, bora lá pros recadinhos, que a Penumbra tem um recado para você, que eu não sei qual é, mas em breve, porque a gente tá viajando no tempo e a gente vai saber. Gosta do Magicando, você tem a opção de nos apoiar pelo apoia.se/confidencial, que é o mesmo que a gente usa lá para o nosso outro projeto, Mundo Freak Confidencial, mas que também vale para esse. E com o benefício de, caso você nos apoie mensalmente, você pode entrar nos nossos grupos secretos, tanto no grupo do Mundo Freak quanto no grupo do Magicando, onde lá a gente conversa com os nossos ouvintes, responde algumas dúvidas. E além disso, você pode ter a opção de assistir a gravação ao vivo enquanto ela tá acontecendo e postar a dúvida ali. A gente, você vai perceber, tem um momentinho agora no finalzinho do episódio de responder as dúvidas de quem está assistindo na live, que é justamente, são os apoiadores. Então, com apenas R$4 você consegue fazer parte desse grupo, ajudar não só o crescimento do projeto que você tanto ama, que você tanto gosta e quer ver a continuidade dele, como também projetá-lo pra frente, quem sabe aí a gente não possa sonhar com um Magicando semanal. Depende de vocês, fazer eventos, lançar produtos exclusivos nossos, por aí vai. E é claro, também participando dos nossos grupos e crescendo e evoluindo junto, por que não? Os links vão estar aí no post. E é claro que a gente tem um pequeno anúncio, e é claro que a gente tem um grande anúncio da Penumbra Livros. Pra você que não sabe, tá dando mole, a novidade da Penumbra é Mágica Visual, do Ian Fries. Esse é um daqueles livros que não dá pra entender como não foi publicado no Brasil até hoje. A ideia dele é explorar de uma forma diferente os temas clássicos já abordados na magia, como evocação, invocação, sigilo, servidor, elemental, por aí vai. A diferença principal é que o autor não dá só receita de bolo, ele te dá uma nova forma de pensar e agir, que possibilitam que você monte, inclusive, seu próprio sistema. Olha que demais. Mas aí, você que tá escutando deve pensar, pô, Andrei, mas isso é só teórico, é só blá blá blá? Não, o livro é cheio de exercícios para você experimentar, mas eles servem mais para você desenvolver uma nova técnica e aplicar ela de formas criativas. O autor chama essa modalidade de magia de xamanismo freestyle, porque ele usa muitos elementos do xamanismo, mas não fica preso naquelas fórmulas antigas. O estilo dele envolve muita visualização, daí o próprio nome do livro, Mágica Visual, arte, movimento do corpo, atividades ao ar livre. O negócio é sair daquela coisa hermética, fechada, das fórmulas prontas, e desenvolver a sua própria magia, como se fosse uma forma de arte. É legal pra caramba, clássico, instantâneo, e como se não bastasse, está com frete grátis por enquanto. Não só o livro sozinho, mas também nos combos. O link para a promoção está aí no post. Vamos lá, galera. Armas mágicas. Eu já tenho uma primeira dúvida para perguntar para vocês antes de ler a pauta ou qualquer coisa. Antes de ler a pauta. Antes, porque eu não... Estou lendo agora. Eu não sei por que eu faço essa merda. Eu leio. Tá na hora, hein? Eu podia liberar pro apoiador a pauta da... Cara, a gente passou até 4 horas fazendo a porra da pauta pra vocês não lerem. Vai. Cara, essa foi a única pauta que a gente fez que foi pesquisada. Não, tá bom mesmo. Tô olhando aqui, tá bom mesmo. Toda vez que eu lembro, eu falo arma mágica, aí vem o mago implacável e pega a sua espada e fala, Beelzebub, eu te desafio. Eu penso magia cerimonial. Mas eu imagino que o conceito de magia cerimonial, Europa, sei lá, Idade Média, século XX... Só quero lembrar que esse mago opa, caralho. Eita. É esse mesmo. Implacável, né? Que fala, né? Beelzebub, eu te desafio, portando arma mágica, tá fazendo isso no banheiro escondido do pai e da mãe. Mas agora, prossigam. Isso nasce aí ou isso é de antes? Eu imagino que seja de antes, né? Eu acho que as atribuições que se tem hoje em dia são uma coisa meio Golden Dawnizada. Posso falar mais uma? Sempre se usou coisas. Sim. Utensílios. Eu tô nessa do que sempre se usou coisas, junto com o Vinícius. Porque, tipo assim... Qualquer xamã pegava lá um galho de árvore e aquele era uma espada mágica fodida. Foda-se. Sem contar que, sei lá, o primeiro cara que fez... Você não vai na Polishop hoje e você não fala, caralho, essa porra é feitiçaria? Não é? Você olha aquelas paradas da Polishop e você fala, maluco, essa panela. Essa panela que não gruda. Maluco, você fica, caralho, uma arma mágica. Essa panela porra que não gruda é foda. Por quê? Mesmo. Criatividade. A primeira cara que fez, sei lá, uma chave de fenda, o primeiro iPhone como ferramenta, era uma arma mágica, caralho. Ele tirou aquilo do nada e bolou aquilo até manifestar no físico. Então eu acho que tudo, em algum momento, passou pelo status de mágico. Depois popularizou o suficiente pra não ser mais. Mas eu acho que essa divisão que a gente tem hoje muito clara de espada, assim, pentáculo, caralho, isso é novo. Isso é Golden Dawn. Isso é novo, sim. Tipo século XIX. A Golden Dawn falando quem fez foi o Egito. Por exemplo, o pentáculo já se usava lá na magia salomônica, né, tal, beleza. Mas a separação clara de que existe uma arma para cada tipo de coisa é uma coisa mais recente. Entendi. É que magia salomônica não é na época de Salomão, não, né? Não, mas não. É 1600 alguma coisa. Século tá. 16, 17. Mas tá recente. Então, sei lá, xamanismo. Tipo, se a gente for tirar, sei lá, beleza, o cara tem um cajado. Mas, sei lá, se o cara imantava uma adaga... Não, porque o xamã muito antigo não tinha nem metal. Por exemplo, ele podia usar uma taça. Ele podia pegar uma cumbuca qualquer, encher de líquido e ficar olhando pra aquela porra. Porra, fique, tá ligado? No... Sim, claro, claro. Então, eu fiz essa pergunta sobre essa questão da arma mágica, porque realmente, quando a gente fala sobre isso, me lembra muito essa questão da magia cerimonial, né? Que, segundo a gente já discutiu aqui outras vezes, ou então a gente discutiu em outros lugares, e aí eu não tenho como dar o contexto do ouvinte do que a gente tava conversando, mas sobre essa coisa de você, do mago ali, né? Aquela coisa do Galvão Bueno, de, poxa, tu tem que enganar o teu consciente e tratar de maneira simbólica uma parada, e ali a arma ou qualquer outro utensílio vai estar ali com esse propósito, né? A gente pode contar que sempre existiu itens mágicos, vamos colocar assim, mas essa forma de enxergar as coisas acho que é bem mais pra cá, né? Uhum. Com certeza. É aquela coisa que a Golden Dawn faz, né? A Golden Dawn, ela definiu paradas, então tipo... E sistematizou. Sistematizou, né? Ela definiu e sistematizou paradas. Então já era utilizado. Só que o que eles fazem? Eles colocaram tudo numa caixinha, bonitinha, fácil de reproduzir. Essa que é a parada. E acabou consagrando por causa disso. Eu acredito que esse é o principal. Inclusive, o que a gente vai falar aqui, inevitavelmente bate com o que o Golden Dawn pensava. Inevitavelmente bate com o que o Crowley pensava. Inevitavelmente bate com essas coisas, que é a magia reinterpretada pelo século XIX. É, né? E ainda no século XIX, você vê uma coisa um pouco pré-Golden Dawn, que é o Eliphas Levi. Ele começa a falar de armas mágicas, né? Mas ele ainda não tem um conjunto completo de atribuições como tem no sistema Golden Dawn. Exatamente. É, essa é a minha pergunta, justamente para quando a gente for falar aqui algumas coisas, vai estar um pouco dentro dessa sistematização que a gente está acostumado, né? Que, infelizmente, a gente, por ser aí tão divulgada, né, e tá mais próximo da gente, essa magia europeia dali para cá, eu acredito que seja que tenha mais... Se você jogar na internet, como é que eu faço uma arma mágica, tu provavelmente vai achar alguma coisa assim, né? Não, você vai achar alguma coisa de LOL. É. LOL, World of Warcraft. Cara, a tua objetividade, Vinícius, foi com certeza de alguém que realmente foi no Google procurar armas mágicas e caiu. A gente tava pesquisando pra fazer pauta. Exatamente. Mas, tá, ok. Mas se alguém entrar num site de ocultismo, vai estar um pouquinho sobre esse tipo de coisa. Vai falar provavelmente sobre elementos, né? Sim. O que espada significa, qual elemento e tal. Isso é Golden Dawn também, esses elementos? Sim. Tá bom. Tanto é que você tem outras visões, como por exemplo a do, a gente tava falando agora do Magia Prática e o Caminho do Adepto, o Franz Bardon. É um sistema paralelo, né? É um sistema paralelo próprio, outra parada. Tem uma galera que o Grolla fica puto com isso. Que troca a água, o ar vira sentimento, a água vira. Isso. Vira. O fogo vira intelectual, a água vira outra parada. Então tem uma galera que troca, assim, saca? Mas quem sistematizou a tabela periódica mágica foi feita pela Golden Dawn, saca? Que, ai, que bonito esse termo. As paradas. É. A tabela periódica mágica. Porque senão a gente vai. É aquela coisa, senão a gente vai falar várias merdas. Tipo, você pegar um livro de alquimia medieval. Você tem que, pra fazer tal poção, você tem que alcançar o vermelho de acordo com o sol no inverno. Inverno na Escandinávia. O que é isso, caralho? É uma cor, porque não tinha como eu medir graus ali. Pantone, manda um pantonão aí. Não tem como. Então é um pantone, é uma sistematização pra facilitar, inclusive, percorrer caminhos, né? É por isso que qualquer mago, medíocre, não, a gente tem um termo melhor, né? Ocultista médio. Mago. Qualquer ocultista médio hoje tem mais conhecimento na mão do que, sei lá, metade dos antecessores dele, se não mais. Sim. Né? Nós somos verdadeiros arcabouços dessa parada toda. Por quê? Porque a gente tem essa sistematização que facilita a compreensão. É didático, né? Uhum. Qualquer um que pegue o 777, por mais que tenha coisa tirada do cu do Crowley... Várias. Isso é uma coisa que, inclusive, eu tô colocando na dissertação, né? Dizendo que para poder, por exemplo, acessar Prometeia, se você preferir, acessar algumas camadas do Prometeu, você tem que ser alfabetizado no hermetismo. Se você não for alfabetizado no hermetismo, você perde 80% da porra daquela história, assim. Uhum. Vários. Eu acho que até mais do que 80%. Aquilo ali é... Não vira a história de uma mina que é uma super-heroína e acabou, você entendeu? E muito chato. Eu acho que ele tem que explicar pra caralho. Sim, ele tenta ser didático. É que não dá, né, pro Alan Moore ser didático. Você chega uma hora que... Qualquer área. Se você é suficientemente competente na tua área, chega uma hora que pra você conseguir ser didático sobre ela, você tem que ser muito mais competente. Uhum. Né? Mas acho que existe outra coisa também, né? O Alan Moore, ele tá cagando pra isso. Hoje em dia, né? Prometeia é 99. Não. A Prometeia, ele tava querendo passar mesmo Ele tava querendo fazer processo. A divulgação hermetista, já que não tinha... Então, mas ele já tinha... Científica. Exato, a gente... Já tinha brigado com a DC, já tinha brigado com a Marvel. Então ele tava cagando pra falar, tipo, pra falar de uma história pra um adolescente punheteiro. Sim, tanto que é uma editora independente e tal. É, então, tipo. Era o selo dele na Wildstorm, se eu não me engano. Mas ele estava querendo ser didático ali. Ele mandou tudo se fuder depois que ele lançou a Prometeia, ninguém entendeu nada e ele mandou todo mundo se fuder. E eu conversei com o J.H. Williams. E ele falou mesmo, falou assim, cara, eu tive muita liberdade, só que eu tive que estudar muito pra conseguir traduzir o que ele falava. Porque mais da metade da Prometeia é muito da estética. Tudo bem que o Alan Moore faz a escolha estética, ele fala, não quero. Se você for ver como é o roteiro que o Alan Moore escreve, você não dá espaço pra respirar. Você não dá espaço pra respirar. O Prometheus não tem espaço pra respirar. E o G.H. Williams III ainda teve bastante espaço pra lidar com algumas coisas. Mas é isso. Como você vai ser didático? É muito fodido, cara. A gente mesmo. Você pega o Prometheus... caralho, não tinha visto isso, né? É, você lê de novo e de novo. 50, é. Não, cara, no final da Prometheus eu já tava... Caralho, é muita informação. O negócio tá passando através de mim e eu não tô conseguindo captar. Isso porque as últimas edições são um pôster. Você pode ler em qualquer ordem, tá ligado? Ele era um pôster, foi recortado. Eu acho que isso piorou. Ah, não, você fica muito louco. Então vamos lá, a gente tem aqui, trouxe um livro aqui na mesa. Qual é o nome desse livro? Esse livro tem três nomes. Ele é o Magic. João, Maria e José. Ele é o Magic, ele pode ser o livro 4 ou ele pode ser o Liber Abba. Liber Abba, eu gosto de Liber Abba. Liber Abba. Eu chamo de livro 4. Entendi. Falaram aqui Antes que é um vadmecum do... Cara, é um vadmecum do oculto. É o vadmecum, cara. Que pariu. E é escrito também que nem vadmecum. O estilo de escrita. Ele é separado em 4 partes e a parte 2 inteira é dedicada ao equipamento cerimonial da magia. Não só armas mágicas, como preparação do altar, tudo isso. E nele aqui ele tem vários pequenos ensaios sobre cada uma das armas e coisa de 5 páginas, 6 páginas para cada uma. E aquela prolixidade clássica do Crowley, né? Tentando traduzir o que a Golden Dawn ensinava numa linguagem do novo Eon, que já tá ficando velho. É, eu acho sensacional, assim, que o Crowley fala um monte. A gente tava conversando sobre a pauta ontem, o Vinícius. Ele fala um monte. Aí eu já tava, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Ele... O Peter Carroll traduz isso como... Uma linha. Esse é o poder do Carroll, né? Porque realmente, você abre o Liber Nu, vai tomar no cu, né, cara? É um reducionismo, tipo um choque de cultura. Isso. É um filme de criança. É, também tem esse lado. Harry Potter, Harry Potter. É, não, mas é que a gente também tem que ver também que foi um texto escrito pelo Crowley, né? Um puta textão, né? Tinha nada pra fazer aquele filho da puta. E isso traduz, né? É muita cultura, é muita época, é muito tempo pensando não, em punheta seria, e sexo. Seria totalmente impossível de se fazer hoje em dia. Isso só uma pessoa rica do século XIX, início do século XX, poderia fazer. Sim. Isso é totalmente inviável no dia de hoje. Mas alguém poderia até argumentar do tipo, ah, André, mas se eu tivesse dinheiro e tempo livre, eu faria. Não, só que faria. O modo de pensar era diferente naquela época também, né? Sim. Hoje, por exemplo, a gente provavelmente não ia fazer a mitologia comparada, como ele faz tanto e que tanto ajudou a causa, a criar identificações e problemas. Uhum. Né? Hoje em dia tá caindo essa ideia de mitologia comparada. Eu acho o seguinte, o pessoal diz que os cientistas, só enxerguei longe porque me sentei aos ombros de gigantes. Cara, o Peter Crowell também só conseguiu fazer coisas, ser reducionista, porque em algum momento o Crowley fez esse porrolho, que é este livro, e o Carol chegou aí e falou assim, concordo, não concordo, eu acho que é pelo outro lado. É, se você for pegar essa parte 2 do livro 4 aqui, que fala sobre as armas mágicas, se você ler aquele ensaio inteiro de 5, 6 páginas, no Liber Nu tem uma parte, no, na verdade no Psiconauta, tem uma parte chamada Armas Mágicas, que tem um parágrafozinho sobre cada uma. É um resumo do Crowley. É, claramente o Carol pegou esse negoção aqui todo e resumiu. Ponto final. É. Te dando espaço para desenvolver. Encadeamento lógico tal. E uma outra coisa interessante que vê é... Pro lado da Wicca, né? O Gardner foi estudante do Crowley, não sei, junto com o Crowley. Essa foi toda uma influência do Crowley também. Foi. Ele a ideia do Atame e tudo. É, o Atame, ele é uma coisa extra. Ele é do Gardner, digamos assim. Mas a maioria esmagadora das coisas é baseado no... Eu ainda acho que o Gardner... simplificou e trabalhou melhor que o Crowley, porque o Crowley era aquele calhamaço. O Gardner, ele ainda deu uma traduzida e deu uma simplificada que é maravilhosa. O Gardner tem que passar alguma coisa que seja passível de ser transmitido oralmente, né? Sim, sim. Sim. O sistema do Crowley é impossível de ser transmitido oralmente. Não tem cérebro que aguente. Tá aí o galera do Foco de Pestilência falando, vai falar o resto da vida e não vai acabar essa porra. Exatamente. Beijo, Foco. Beijo, crianças do abismo. Crianças do abismo. Assim, não, mas realmente, até a brincadeira com o Fogo, mas realmente, tipo, acaba sendo um sexo dos anjos, né? Eu não acho que seja sexo dos anjos. Deixa eu refrasear, então. Posso tentar me corrigir? Pode. É o seguinte, esse calhamaço hoje, assim, provavelmente alguém vai discordar de mim que tá escutando o podcast, porque vai querer procurar algo na magia cerimonial do Crowley ou da Golden Dawn pra fazer as paradas. Não, me importa. Pra um estilo de vida contemporâneo, beleza, é ok pra gente. É tipo ler Tolkien. É legal, mas... Não. Tem coisa mais atual, não? É tipo ler Tolkien em Sindarin. Eu não discordo totalmente. Eu ainda acho muito pertinente hoje. Porque ele reúne uma quantidade incrível de informação que não tem em outro lugar. Assim, tá. Existe em vários outros lugares, mas você vai ter que fazer um catado tão chato. Apesar de ser 5-6 páginas falando sobre cada tema, ainda é um resumo do estado da arte do conhecimento na época dele. É, calma aí, rapidinho. É 5-6 páginas desse... Sobre cada tópico. Sobre cada tópico, assim, é um livro de quantas páginas? Ah, mais de 1.200, sei lá. A gente tá falando de um livro It, e não é um livro de dimensões pequenas. É um livro tipo uma enciclopédia que tem 10. Mais de 1.000 páginas. Deixa eu só dar uma crença. 842 páginas numa letrinha ou 10 ou 9. Tá. Deixa eu dar mais um acréscimo com relação a isso aí. O Vinícius falou uma coisa bacana, né? Que ele acha que tem utilidade, né? Que tem uma função. E realmente... Eu consulto muito esse livro. Não, com certeza. Ele é Sexo dos Anjos? Sim. Só que a diferença é que eu quero fazer sexo com esses anjos. Então eu preciso saber o sexo deles. Essa é a questão da parada. Então é por isso que eu preciso discutir essas coisas. É, Juque, você quer complementar alguma coisa? Não quer falar mal de alguma... Não, agora, não, pelo contrário. Ah. Não, pelo contrário. Eu acho que o Gardner fez um serviço muito bom, aliás. Sim, sim. A sistematização dele é maravilhosa. O problema é o fã-clube, né? O problema é sempre o fandom. Não importa sempre de quem. O fandom. O problema é sempre... Né? Até JC, até cara. JC, o fandom é... Tem. Hoje eu descobri uma coisa muito legal. A gente só chama as pessoas de cristão porque o Cristo era um cara muito alto. Bem isso mesmo. Caralho. Então, a pergunta que eu tenho pra fazer é pra Ju. Oi. No sistema do Gardner, o que muda? Tem o Atami. Que não é a mesma coisa que a espada. Que não é a mesma... Assim, ela desempenha a função da espada, mas ela tem mais funções. Tá? E tem outro simbolismo também, não tem? O Atami, ele é... Inclusive, há uma piadinha quanto a isso. Pois, o Atami, ele é bem menorzinho, tá? Isso aqui é que mulher não tem problema de querer ter mulher mostrar é que tem corajosa. Não, além de ser a corajosa, galera... não tem aquele problema de ter o um pinto pequeno. A gente não tem esse problema. Compensar em alguma coisa, né? A galera faz a piada de que a bruxa... Porque o Gardner fala que essa é a verdadeira arma da bruxa. É o Atami, né? E aí tem a piada de que o mago, como ele é mais... Cusão. Cagão, ele cutuca de longe, por isso que a espada é grande e o Atami é menorzinho. Uhum. Mas o Atami, ele comporta outras... Ele carrega também outros significados e outras utilidades dentro de um rito. Você pode apontar o Atami pra alguma coisa, pra consagrar, por exemplo. Ele traça círculo mágico, ele corta, ele divide, né? Ele liga os dois mundos, ele passa um corte. Então, ele vai aglomerando várias coisinhas. Ele é um tudo em um. Ele é mais... Ele canivete é muito... suíço. Eu sempre... tipo isso. Gostei. Canivete suíço do astral. Do astral e do mundo... Físico. Né? Físico eu também. Sempre tive a impressão, Ju, me corrija se eu estiver errado, que o Atami, ele meio que carrega a mesma qualidade dos quatro elementos. Então, ele, tipo, tem essa coisa da invocação, da separação. Tem essa coisa das quatro armas mágicas, tipo, simbolizadas em um só. Eu não sei se tu tá certo ou se tá errado, mas eu tenho essa impressão. Ó, quando eu tava lá no rolê Wicca... Eu não vou saber te responder isso, mas eu vou falar o que eu aprendi, tá? Que ele era do quadrante ar, que ele era do quadrante primavera, e era por isso que ele conseguia dividir, ele conseguia cortar e ligar os dois mundos. Entendi. Agora, essa... Ou eu devo ter pulado. Não, essa parte e pode ser estudo. Também o olhar de alguém com uma tradição mais hermética olhando uma parada de outra tradição, né? Então... Mas ele tem muitas... E ele, o Gardner fala que é a verdadeira arma da bruxa. É o Atami. Tá, eu tinha um Atami muito mais bonito que esse. Você disse que o Epaminondas levou, né? O gnome de Durepox. Cara, sumiu o bagulho da minha casa. Ah, mas... Conta. Não, sumiu não. Ele foi embora. Certeza que ele foi embora. Vou pagar o Ele abriu a fenda entre os dois mundos e foi, saiu por ela. E se jogou. E assim, os meus pais... Nunca ligaram, eu fui sempre muito... Eu já contei isso em vários magicando, que eu já frequentei várias igrejas. Meu pai falava, quer ir? Vai conhecer, vai ver. Ninguém tinha nada contra a minha prática mágica. E aí eu, muito esquisita, perguntei pros meus pais, ô, vocês acharam que era esquisito jogar fora, alguma coisa assim? Minha mãe falou, não, eu nem mexo nas suas coisas. Essa caixa aí que você faz essas coisas aí. Essa é uma faz. Boa mãe, hein? Mães, aprendam. É, mas a minha mãe falava a mesma coisa e depois eu achei minhas coisas tudo guardado. Minha avó que disse... Minha mãe chegou pra minha avó e disse, queima. Minha avó, que é uma pessoa muito mais sensata, disse, guardarei. Obrigada, vovó. Obrigada, vovó. Olha, não sei o que aconteceu, mas o meu outro Atami era muito mais bonito. A bainha era muito mais doido. No meu caso, eu tava com um tijolo de sacanagem. Mas deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Eu fiz umas... Ah, Se você... É verdade, tem uma simbologia do Atame ele ser exatamente do mesmo jeitinho. Ele ser... Uma lua, um crescente. Dele ser assim... Simétrico. Porque ele é uma folha. Você estaria segurando uma folha, na real. Genial. Bom, entendeu? Hein? Por isso que ele tem esse formato assim. E que ele deve ter esse formato assim. É verdade. Tinha esquecido de falar nisso. Deixa eu ver... que mais? Tem uma outra coisa que eu queria falar, assim, antes de tudo, assim. Tô aqui no perfil do Orelha, da pessoa que tá começando. Então, assim, eu acho que tem uma coisa antes de tudo isso que a gente deveria falar é que nenhuma arma mágica tem poder... por ela mesma. Aquilo ali é um foco pra você passar o seu poder com a sua intenção. Ela é um instrumento mesmo. É um instrumento. Tá. Por isso que eu tenho essa ideia de pensar... Se um outro mago achar, não vai ter... Poder. Eu tenho essa ideia de ser uma ferramenta. Mas... eu acredito que tem certas coisas que são muito poderosas que acabam ficando em si um resquício. Daí, por exemplo, a espada do Terry Pratchett. Aquilo ali deve ser um... Ah, não. Com certeza. Eu vou contar um exemplo aqui. Ih, rapaz, história do Vinícius, hein? É o seguinte, tinha um determinado item mágico. Ele já estava sendo pesadamente usado, tipo, direto, há mais de 20 anos. E me avisaram, cara, essa porra é sinistra. Tu vai usar isso aí, toma cuidado. Na hora que eu encostei o negócio, eu entrei num transe imediato. Eita, Lelê, essas coisas não contam pra tua mulher. Mulher do Pergunta. Você fez assim, tipo, segurou o negócio mesmo e foi pro outro planeta. Outro planeta. Voltei meia hora depois. Mas é sinistro. Então, o objeto é só uma coisa do foco da pessoa? Acho que não, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu acredito que tenha isso, mas eu acreditava que seriam extremamente raros. Não tô dizendo... Tanto que eu tô contando de um caso. É raro mesmo, mas acontece. Deixa eu só emendar mais uma coisa, antes da gente desenvolver isso. Você que tá iniciando agora, não pegue nos itens dos outros. Isso. Tá? Falar isso porque agora. As pessoas têm mania de porrar, de jogar sangue, enfiar no cu. Também. E tem gente... Não, também, eu, também. Eu nem pensei nisso. Vinícius, eu não quero mais a sua história não, cara. Fica de boa aí. Você lavou a mão... Tá com a mão limpa? Exatamente. Você chegou com sei, essa mão cara. De metrô, como diz mãe, né? Você chegou com essa mão de metrô? Você deve estar com umas 5, 6 doenças e algumas delas esquecidas pela humanidade na mão do metrô, inclusive. Com certeza. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado. Não chega... Viu o colar da Lívia? Quando você encontrar a Lívia, não vai esticando a mão pra pegar no colar da Lívia. Se você é um mago decente, não precisa meter a mão nas paradas. Acho que eu nunca tinha visto Keller pistola. Não, mas tem que falar. Pistol Keller. Tem que falar. Eu não tô pistola não, gente. Pode pegar em mim. Pega. Pode dar bracinho. Pode apertar a gente, mas não as coisas que estão na gente. Só outra parada pra acrescentar também. Aí eu vou pegar uma parada de uma outra cultura. O Japão tem aquela parada, que eu não vou lembrar o nome agora. Hentai. Também tem isso aí. É, mas tem aquela paradinha dos itens, dos objetos usados sempre, usados ao longo de muito tempo, que eles tomam até consciência, tomam características, tomam outras coisas vira tipo uma tupa. Vira uma tupa. É verdade, sem zoeira. Não, sem zoeira. Mesmo. A ideia é, tipo, sei lá, um chinelo usado muito tempo. Posso dar um exemplo? Pode. É, o Japão é muito... Tem um termo que é isso, que é quando você dota objetos de humanidade, vamos colocar assim. É, mas agora eu não vou lembrar. Mas tem um termo que é pra isso. Mas isso é muito comum na cultura japonesa. Tanto que tem vários yokais que são objetos. Animista? Guarda-chuva, né? Talvez seja um... Só que animismo é muito abrangente. Acho que tem um termo pra objetos, tecnologia, esse tipo de coisa. Um grande exemplo disso é o VHS do Seven Days, do Samara, né? Que é um objeto amaldiçoado. E isso no Japão é muito comum. Né? De você dotar esse tipo de... VHS amaldiçoado é muito comum no... Não, histórias. Disso. Se você pegar as lendas urbanas, é muito que, por exemplo, tem um anime relativamente, não é recente, mas enfim, que é tipo, você coloca o nome no site, é um site que aparece meia-noite, você coloca o nome da pessoa e a pessoa morre. Death Note. É um exemplo. Ai, gosto. Vou comprar um Japão lá na cheio dessas porras. A nossa ouvinte, que é professora japonesa, Nandis, pode mandar um nome dessa parada aí embaixo. Por favor, lá no site. Ela vai mandar em kanji, a gente não vai conseguir ler. Então, mas é isso mesmo. Ela vai as paradas em kanji. Que tem essa coisa do uso contínuo, atribui determinados significados para aquilo. É tipo um negócio que carrega. Sim, cara. Tipo, vai pegando pedaços, assim, entendeu? Vai sendo esticado pro ser humano, vai pegando pedaços. Eu quero só emendar uma outra coisa, que tem eu estudo quadrinhos, pra quem não sabe. Duvido que você não saiba se você tá aqui. E tem um livro do Scott McCloud, que ele trabalha sobre Understanding Comics, né? Entendendo quadrinhos. Uma parada assim. Série fenomenal. Sim, o Andrei tem um aqui. E tem uma parte dele que é muito bacana, que o ser humano, nós temos capacidade de determinados objetos virarem extensões nossas. Por isso que na hora que você bate o carro, por exemplo, você não fala, eu bati o carro, você fala, bati. Você sente aquilo como se você faz, ai. Tipo, ele bateu em mim. É, ele bateu em mim, você faz ai, tá ligado? Quando você bate o carro. Tem aquele teste muito louco, né? Que o cara pega uma mão de plástico, né? E fica fazendo... Ah, gente, isso é muito maluco. Gente, aquilo é muito maluco. Se vocês não viram isso... Link no post. Link no post. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer o Andrei colocar isso aí. É muito sensacional. A pessoa tá com um braço de plástico. Isso. E o dela do outro lado. E o dela do outro lado de um tapume. E ela fica assim numa situação como se... Parecesse que o braço de plástico fosse dela. Aí a pessoa vai lá, passa uma peninha e vem com um martelo e larga um martelo na mão de plástico. E a pessoa tem um ciricutico. É? Voa pra trás, a pessoa não cai no banquinho. Não é que ela acha que a pessoa vai dar na sua mão. Só que ela faz estímulos. E você. Isso é uma técnica pra curar a síndrome da mão alheia. Então, isso você cria identificação. E tem outras paradas, por exemplo, você pega, sei lá, o chapéu do Slash. Cartola do Slash. Essa porra deve ser mágica já, caralho. Opa, só a mesma cartola. Changeling já dizia isso. Sim, exatamente. Changeling tem essa parada, né? O Faimien dos objetos. Você dotar símbolos e poder ao... É porque, meu, eu não esqueço quando foi roubado aquilo, que ele foi desesperado, quebraram de ouvido do carro do Slash, pegaram a cartola. Caraca, que vacilo, hein? E o cara usou, tipo, por uma semana, depois devolveu e não queria o negócio. Mas ele ficou desesperado. Imagina os pesadelos que esse cara tava tendo. Porra! Você entende? Então, porque assim, faz tanto tempo que eu uso aquilo, que aquilo meio que foi atribuído. No plano cético da parada, é só uma identificação profunda que eu criei com algo. Criança tem muito isso. Criança quer sempre a mesma roupa, você entendeu? Porque ela começa a criar uma identificação pessoal com os objetos que ela tem. Criança. Ah, nós, só né? Só olhar pra guarda-roupa. É que hoje em dia, 40 anos é criança. É criança, desse jeito mesmo. E agora, camiseta. Num plano mental, espiritual da parada, pensa o seguinte, cara, eu criei uma identificação com aquilo, mano, sacou? E aí, sei lá, se tá na minha família, a geração, outras pessoas talvez criaram identificação com aquilo. Aquela parada começa a ficar com pedacinhos nossos. Ok, ok. Entendeu? Você me convenceu de que o negócio pode carregar. Mas é raríssimo tempo. Também. Eu não acho que é. Assim, não é um negócio do dia raríssimo, dia. E raríssimo pra nossa sociedade de descarte. Eu acho que ele já foi uma coisa muito mais, né? Mas posso dar um exemplo muito abrangente que talvez você não concorde? Não. Então, claro, você é o dono da porra toda. Tá exposto. Não, por exemplo. Vamos lá, aquela coisa de magia é tudo. Se o cara coloca a foto do filho na mesa do trabalho, o cara tá ali invocando uma força de vontade pra continuar, pra, né? Que sem a foto do, sem a foto da criança, ele não teria. Tem um meme muito... Eu tem um episódio lembro do Simpsons. Do Simpsons, né? Do It For Her. Que, tipo assim, tem uma placa que ele trabalha, que obviamente é caricato pra caralho, mas a placa no local de trabalho, naquele painel que ele trabalha lá na fábrica, no, né, usina, na usina nuclear, tem um painel, tipo assim, ah, você trabalhar aqui pra sempre. Que coisa horror! Assim. É, bem caricato mesmo, aquela coisa do capitalismo. E aí, tipo assim, ele vai com o tempo modificando e colocando fotos da filha. Tipo, ele vai colocando fotinhas da Maggie. Faça isso por ela. Aí né? Ele vai colando em cima de algumas letras e aí dá pra ler, do it for her. Ai, que lindo. E aí, tipo, nem parece Simpsons. Nem parece Simpsons. É, na época que o Simpsons era bom. Faz uns 10 anos, mais ou menos. Então, mas, por exemplo, o cara que, tipo assim, compra uma camisa do Super-Homem. Tá, não é uma arma mágica e nem tem mágica. Eu não gostaria de falar isso aqui. Mas acho que é um conceito semelhante da pessoa criar uma identificação com um símbolo. Sim. E ela tentar puxar alguma coisa ali. Porra, sei lá, no momento da vida ela vai perguntar, poxa, pô, tô com dificuldade disso. O que o Batman faria? O que sim, o James Bond faria nesse momento? De certa forma, acho que dá pra gente assimilar um pouco disso, né? A arma mágica é você no controle disso completo, assim, saca? Eu acho que essa que é o principal. E tem outra coisa, você cria uma identificação maior com uma parada que, sei lá, ou passou por muito uso, ou você fez pelas suas próprias mãos, você cria uma identificação muito maior. Porque hoje em dia, eu até costumo conversar com um aluno isso. Eu falo pra eles assim, meu, vocês nunca vão saber o que é usar um sapato feito para o seu pé. Porque você compra um sapato pro 44, pro 38, pro 35. Ninguém faz nada pra você. A não ser que você seja podre, de rico. Muito dinheiro pra fazer isso, né? Ou vá ter uma cidade pequena que você ainda consegue achar um sapateiro que trabalhe barato. Manja, roupa, calça, pra você. Quando a parada é feita pra você, a sua relação com ela é outra. Naquele documentário Harry Potter e a Pedra Filosofal... Muito bom, inclusive. Quando o Hagrid, né, pra iniciar o Harry Potter no mundo bruxo, ele compra uma série de itens que ele vai usar no dia a dia da escola, que são, por sinal, acho que dá pra considerar como itens mágicos. Pelo menos, né? A varinha... Sim, sim, sim. É que ele comprou outras coisas, tipo caldeirão, né? Essas coisas, coruja. Tipo, coruja, que é um livro. Que queria ter esse item mais. É, esse é o segundo. Esse é o segundo. É o segundo documentário. Desculpa. É a continuação dele. É, mas que, quando ele vai comprar a varinha, ele tem lá o senhor Olivares e ele fala: a varinha escolhe o bruxo, senhor Potter. Na dublagem. Mr. Potter. É, existe isso? Pode não. Existir uma existe. Situação... Eu contei só pra vocês a história da minha varinha mágica? Agora você então, vai contar pra... Vamos contar uma coisa foi antes. Foi do Olivares. A vara que é raba. Vamos contar uma coisa antes. Já que a gente tá falando da varinha, vamos começar. Primeira arma mágica. Varinha. Varinha. Vamos chamar de vara, porque a vara que é raba. A vara que é raba. A vara. Quando comecei a estudar, minha orientadora da universidade, né? Falou assim: você pode comprar instrumento mágico, por exemplo, a Tami eu comprei, que não era esse, era outro. Mas ela falou assim: o ideal é que você faça o seu instrumento mágico, os seus instrumentos mágicos. A gente vai seja falar um por quê. Seja um ferreiro e faça. Aí ela falou: bom, como Terry Pratchett. A varinha é fácil. Você pode ir em algum lugar onde tem a natureza, achar um pedaço de madeira e você pode trabalhar em cima dele. Ou você pode deixar ele do jeito que você achou. E aí eu falei, beleza. Bom, aí cheguei numa praça meio que conhecida aqui em São Paulo. Gil Bruxinha, bem novinha. Uma praça até conhecida aqui em São Paulo. E aí comecei a olhar nos canteiros. Assim. Praça Roosevelt? Não foi na Roosevelt. Benedito Calixto. Foi na Benedito Calixto. Sabia? E comecei a olhar nos canteirinhos, fazer assim, deixa eu ver, bom, esse aqui é fininho demais, não vai quebrar, esse aqui não sei o quê. E Pena tinha... Asa de morcego. Aí tinha um moço, era de noite isso, eu falei, eu vou fazer de noite. Ele falou, pega na minha vara. Chegou do ladinho, né? Os ouvintes falam que vocês comiam interrompendo. Desculpa. Só vou dizer. Última interrupção da Ju. Mano, eu interrompi tanto a Ju no episódio que eu me senti mal. Mas tanto. Tomou bronca no... Tomei bronca com razão absoluta, cara. Twitter, meu Deus do céu, mano. Twitter. Qual? Foi do de Magia Mulher? Não foi. Magia Mulher... Isso seria pior. Magia Mulher, eu calei minha boca bonito e falando, não, tem que continuar calado, inclusive. Aí, falei, eu vou fazer isso de noite, né? Vai ter, tipo, sei lá, no meio do dia, a louca procurando galinho, né? Sei lá. Nossa, eu tô cagando e andando. Pois é, mas na época... Sai igual um maluco na rua. Comecei a procurar e aquela coisa. E não, essa aqui tá muito fininha. Não, essa aqui tá muito grossa. Tá pesada, não sei o que lá. E tinha um essa moço. Tá torta. Essa tá torta. Essa madeira direita, tá muito verde. Todas essas coisas. Aí tinha um moço brincando com o seu labrador. Muito do fofolete. Você roubou o palitinho do cachorro? Não, menino. Caralho. Ele tinha uma bolinha. E esse moço tava jogando a bolinha. E esse labrador tava feliz pra caralho. Brincando com essa bolinha. Pois é, ele tava muito feliz. E o dono dele tacava longe a bolinha. E o cachorro, pium, e catava a bolinha e vinha correndo mega feliz. O labrador já é feliz, né? Ele já é feliz, com a bolinha ficou melhor. Aí o dono dele uma hora tacou e caiu dentro de um desses canteiros, porque eles têm umas gradinhas baixas. Ele pulou para dentro, ele passou por mim assim, tipo... Catou um galho. A bolinha dele era amarela. Nenhum. Ele catou um galho, veio com seu rabinho... Pra você. Cuspiu no meu pé. E ficou me olhando. Aí eu olhei pro dono dele, olhei pra baixo. Eu fiz, é seu? Porque eu falei, ele deve ter vários brinquedos. Aí o dono falou, não, ele tem uma bolinha. Aí ele começou a chamar o cachorro, cadê a bolinha? Aí o cachorro fez meio que um... E saiu todo feliz e pegou a bolinha. Você não agradeceu pro cachorro? E deu tempo, eu tava muito chocada. Fica o agradecimento agora pro cachorro, ele tá ouvindo. Obrigado, labrador. Obrigado, labrador. Deve ter morrido já. Parece fanfic, né, bicho? Que horror! Não. Cala a boca, você não pode falar de cachorro morrendo perto de mim, não. Mas labrador, gente. Labrador, que é um bicho de amor, Deus, não chiola. Ele entrou de novo no canteirinho, pegou a bolinha e levou feliz pro seu dono. E essa foi a história de que a varinha me escolheu. O cachorro escolheu para mim. E aí eu peguei ela e fiz assim, olha, tem um tamanho bom, tem uma grossura boa, dá pra eu dar uma lixada aqui, fazer não sei o quê. Depois eu modifiquei toda ela e... Ela é bem bonita, botou sem neon, meteu um... Turbinei ela. Chino. Ficou meio... Rebaixei. Solzeira monstro. Tirou uns dois anel da mão. Vocês só me fodem, né? Nesse lado. Aí ficou mó bonita, mas a história foi que o cachorro escolheu pra mim. Não. A varinha veio até mim. A mãe natureza encontrou foi mesmo. Um portador pra te entregar a varinha. E ele era muito fofolinho, esse portador. Eu tô vendo ele na minha cabeça, assim, labrador. Ele era muito grande. Você tem certeza, grande. Inclusive, que esse labrador e essa pessoa é real? Não sei. Olha aí. Não sei. sobe a música do Arquivo X. Aí depois eu modifiquei, botei várias coisas nela, tal. Ela tem um cristal na ponta. Eu fiz todo um trabalho de arame em volta dela, de arabesco, tal. Me furei várias vezes. Mas ela ficou bem bonita. Muito bom. E depois desse testemunho muito lindo... Não é fanfic, gente. Meu marido tava comigo, ele pode confirmar tudo. Isso me lembra a história de quando eu cheguei... Pouco tempo, tem uns 10 dias em casa, encharcado de chuva, com um cachorro mais encharcado que eu e com um galho maior do que eu. Não, eu vou ali passear com um cachorro. Chuva do caralho lá fora, eu disse, sei lá, né? É maluco? Deixa aí, claro. Deixa aí, né? Discutir? O doutor disse... Ela fica maluca. Doutor disse que não é pra discutir. Aí vai, volta, o cachorro feliz pra caralho. O Vinícius mais feliz que nem um cachorro. E o galho alegre pra porra também. Galho gigante. O galho era muito gigante. Era o staff do Gandalf, você achou? Sim. Caralho. Então, eu não falei nada porque eu percebi na hora o que estava acontecendo. Porque teve uma vez antes disso que ele saiu num dia que estava chovendo e voltou com um galho e disse: esse galho é ótimo pra fazer runas porque ele caiu naturalmente. Porra, pra fazer runa de palitinho, Bi. Isso, isso mesmo. Aí ele voltou com o galho e falou: vou fazer runas. E passou. Tem uma área toda da casa, na coisa que é pra gente. Fazer isso, a oficina. Power Tools. Gosto. Power Tools. Aí ele se enfiou no Power Tools lá e voltou com um set de runas. Aí eu percebi de cara, né? Tipo assim, tipo, ok, casei com o cara, falei pro rei que ia dar apoio pra ele, é isso aí. Já que nós estamos falando da baqueta e falamos que o Crowley sistematizou o negócio, organizou a parada, eu coloquei alguns tipos de... critérios. Conceitos, né? Conceitos que se adequam pra cada arma mágica principal. A Lívia fez uma ficha de RPG pra cada arma. Isso! Fiz uma ficha de RPG. Primeiro, deixa eu te perguntar quais são as principais e quais são as secundárias. Tá bom. Kelly, você pode falar quais são? Os quatro principais? Uhum. De novo, existe uma tradição, né, hermética que fala dos quatro elementos e cada arma mágica está relacionada a um desses elementos. Nós temos a espada para ar, swords, né, para ar. Nós temos o pentáculo, a estrelinha, a moeda para a terra. Nós temos a taça, o cups, para a água. E nós temos para fogo o bastão, o pau, o bastão, a vara. A vara. A vara. Não é à toa, né, que são o quê? Que tá ligado a fogo. Ah, não. Todos esses materiais. Paus, cups, swords. É o quê, gente? Os naipes do baralho. Os naipes da baralha. Exatamente. E os quatro mundos internos do indivíduo, né? Pra intelecto tá a espada. Pra emocional tá a taça. Para terra e plano terreno, as coisas práticas da vida, tá moedas ou pentáculo. Foi tudo, eu acho. Pra fogo. Enfim, eu fiz essa... É fogo espiritual, perdão. Isso. Essa divisão que você tá falando de naipes e tal, eu fiz pra cada um. Eu vi, ficou bacana. É tudo culpa do Vinícius. É, então assim, a baqueta, a vara, o cajado. Tem mais algum nome? Eu chamo de... A varinha, bastão. A qualidade dela seria a vontade. O elemento, o fogo, o naipe, bastão ou paus. O baralho convencional, né? Sim. Aquele de jogar. A operação seria encantamento. Que é encantamento? Você assistiu bastante filminho do Harry Potter pra saber o que você faz. Vamos lá, a gente já explica. Então, nós temos um problema aqui, vamos colocar na mesa. Qual seria o exercício que você precisa fazer para ficar bom no uso desse... No uso da varinha. No uso da varinha, meu amigo. Atenção, ouvintes. Olha... Prepara a bala house. É importante ser proficiente. É importante ser proficiente no uso da varinha. Vamos lá. Próximo. A forma clássica da varinha, na verdade, fala-se pouco, mas é importante ter duas pontas em relação a falar a respeito da duplicidade e é uma demonstração fálica. Quais seriam as formas alternativas? Eu adoro essa parte das formas alternativas. Não, primeiro fala o que ela... Qual é a obra, né? Que a forma alternativa não faz sentido se você não falar o que é essa obra. Qual é a obra, Bi? Não sei, você que tá com o meu celular com a pauta. Ah, sim, tô com a obra. Pauta dentro, pauta fora. A obra é treinar a sua vontade. Exatamente. Isso, obrigada. Como a vara é a arma da vontade, muito do que o Crowley fala no livro 4 é a obra mágica que você vai fazer relacionada àquela arma. Então, para você conquistar aquela arma, vamos dizer assim, você tem que afiar a sua vontade. Afiar a sua vontade tem a ver com unidade de desejo. É você resolver os seus conflitos internos e saber o que você realmente deseja. E que deixar tudo que é extra né? É você se alinhar de uma forma que você deixa tudo pra fora, que não vai te fazer, não é útil pra você. Isso, é isso, né? Isso não é fácil, é na base da paulada também. Sim. Isso é outro simbolismo. Já que simbolismo. A gente tá falando de pau, né? É na base da paulada. Você não vai fazer, é na base da paulada. Tipo, Moisés, Mar Vermelho, abrindo aquela porra, é na base da paulada mesmo, batendo nas coisas, fazendo aquilo que tem que ser gente, feito. Gente, Gandalf. Gandalf e o Shaun na pés. Isso, é na base da porrada, é uma arma bruta. É, bruta. E... a famosa expressão pau na mesa é isso aí também, né? Também. Mostrar a sua vontade. Exatamente. Na mesa. Por exemplo, agora... O pedaço de pau... O pedaço de pau é a arma do diálogo. Exatamente. Exatamente, o pedaço de pau é a arma do diálogo. E, ó... Frase show. Outra parada do que o Vinícius tá falando, que eu acho que é mais importante que tudo. Não adianta porra nenhuma você ter o caralho do pedaço de pau, o caralho da taça, o caralho da moeda e tal, se você não trabalhar isso internamente, isso, pau no seu cu. Se a sua vontade é conflitante, não adianta você querer exercer sua vontade, que se você não consagrar. Lá. Aquilo ali é pra você... Exatamente. Aquilo ali é pra você olhar pra aquilo e lembrar que a sua vontade tem que ser precisa. Uhum. E aí, sei lá, você tá num momento de dúvida, de alguma coisa, você não sabe pra onde ir, você pegar naquilo e falar o que eu quero. Você entendeu? Fala em voz... Sempre falo isso, vou continuar falando. Segura no pau e fala em voz alta. O que eu quero? Fazendo pirocópia. Você já tem, fazendo, né? Pirocópia. Gente, Lívia, desculpa. Olha, vocês que estão ouvindo só o podcast, não sei se o editor vai tirar isso ou não. Vocês perderam. Vocês precisam pagar pra ver isso. Isso vale a pena. Você paga. Vale a pena. Até o menino André ali no cantinho fez também. Não, é importante mesmo falar isso, cara. Porque ó, tem um livro sagrado escrito pelo Robert Anton Wilson, famoso Rao, chamado A Máscara dos Illuminati. Não sei, quem tá não sei quem tá com os direitos dessa parada aí. Eu acho que não tá com ninguém. Então você acha por aí. E tem na Amazon em inglês. E lá mesmo ele fala uma parada que assim, que ele vai usar os termos que ele trabalha. Que você vai entrar em algum momento num templo interno, que é parte da tua jornada. No hermetismo tem aquela jornada a cada 7 anos, que você enfrenta uma dificuldade interna, um momento de transição e tal. No que, coven que eu participava era A caverna. Uhum. Tem sempre esse nome, o grande templo, o grande maquinário. Tem várias paradas, assim. É, que é aquela coisa do guardião de portal, né? Que você fica ali na porta. E você precisa conquistar essas armas todas pra você passar por aquilo e sobreviver. Porque você vai ser desafiado nesses 4 mundos. Então, se você entra lá dentro despreparado, você não tá municiado. Até a porra da religião cristã tem uma parada dessa quando ela fala de armadura de Cristo, lá, a Bíblia é a palavra, a fé é o chapéu, tem umas porra dessa aí. A fé. Perdi esse dia no culto. Mas eu queria dizer que o Calcifer 2 vai ter. E você tem essas conexões todas que a galera caga e anda, você entendeu? A galera caga e anda nessa parada. Uhum. E sem isso, você tá incompleto. Não adianta você querer fazer... Eu acho. Aí é a minha opção particular. Uma puta de uma bobagem você querer fazer várias invocações, várias paradas muito loucas, sem você dominar pelo menos o mínimo dessas armas mágicas. A ser adicare nessa porra, ser profissional nela, ser o bonzão dela, vai demorar a tua vida inteira e talvez você não consiga. Uhum. Mas pelo menos... tem que ter um mínimo de... Minimamente de proficiência. No RPG, tu não vai pegar uma porra de uma arma que você não tem proficiência e sair tentando usar, porque você vai... Vai se fuder. Exatamente. É, deixa eu contar uma história relacionada a isso. Teve uma vez. Duas no mesmo podcast? Hoje não promete. Assusta, você não pode. Mais catuaba, toma mais um gole antes de continuar. Teve uma vez que eu tava fazendo uma viagem xamânica, clifótica, muito louca. Eita, xamânica, clifótica, and muito louca. Sim. É legal saber assim, porque. Você acha que eu descubro quem é meu marido aqui, cara. Nesta mesa. E eu me vi, assim, na frente de uma caverna, que eu queria entrar na caverna. Mas tinha uma porra de uma cobra na frente da caverna. E eu falei, caralho, não tem uma porra de um pedaço de pau pra dar na cara dessa cobra. E eu pensei, pois é, eu preciso trabalhar com vontade, né? Aí eu falei, beleza, tá dado o sinal... Valeu, cobrinha, um abraço, depois a gente se conversa. Eu tive uma parada parecida com essa, mas não foi só com isso, foi com a ajuda de uma outra pessoa também. Foi um simbolismo parecido, mas a grande questão final é que eu não. Eu tinha a faísca da vontade, e faísca é um termo correto pra dizer isso, uma faísca da vontade, e eu não mantinha o fogo, entende? Essa foi justamente com esse termo que foi falado mais ou menos pra mim. Aí eu falei, caralho. E aí, num desses rolês também, que é, mano, você não precisa nem usar nada, tá ligado? É você sentar, botar um tamborzinho pra ouvir numa parada, você relaxar, meditar e tranquilizar. E você já consegue visualizar algumas dessas coisas. Às vezes, seus sonhos falam isso. É por isso que é importante a gente prestar atenção, né? E eu também tive uma parada bem parecida. E eu não vou dizer pra você que minha vida mudou, apesar dela ter mudado depois disso, porque você fica muito mais firme em algumas posições. Você percebe que você deixa de ser levado. Mano, é qualidade de vida, tá ligado? Total. Desenvolver isso é qualidade de vida. Aliás, mesmo pra quem não acredita em nada, é um bom exercício psicológico, né? Então, todo mundo fica pensando na baqueta com uma varinha do Harry Potter? Mas às vezes não fala com você. Às vezes tem essa coisa, tipo assim, se eu olho pra varinha e falo, essa varinha não fala. Comigo qualquer tranqueira fala. Entendeu? Mas assim. Tamo junto. Quais são os exemplos famosos? Vamos começar aí. Exemplos famosos é o cajado do Gandalf, a varinha do Harry Potter. Formas alternativas. Qualquer coisa que te auxilie a focar a sua vontade. Então, se é uma focalização da tua força de vontade, eu acho que é a ferramenta que mais é pessoal. Tipo, é o que fala a você. Sim. Sim. Normalmente é associado a fogo, né? Com bastão, isqueiro. Que é a vontade, né? Por exemplo, eu tinha o meu professor de teatro. Que seja lá quem for que leva a alma dele o tenha, ele morreu. Ele resolveu parar de. Meu mestre teatro resolveu parar de fumar. Mas ele mantinha o isqueiro. E um dia eu perguntei por quê. Ele falou assim: é pra me lembrar do porquê que eu parei de fumar. Aí eu fiquei olhando assim: fogo, vontade, isqueiro, tá ligado? Eu achei legal isso. Ele brincava com o isqueiro ainda, ele mantinha o isqueiro, assim. E eu fiquei pensando, tá ligado? Nessa parada. Taça. Ou cálice. Qualidade ligada a ela é da percepção. Obviamente que o elemento é a água. A não ser que você seja seguidor do Bardon. Ah, é verdade. Aí você tá o Bardon, né? É outra coisa, mas... Vamos brigar com bardonistas também? Não. Deixa depois, não, é Bardon próxima. É legal, Bardon é legal. É outra coisa, é verdade. Mas está claro que é água, né? Muito bem. O naipe, cups. Taças. Né? Copas. E a operação ligada a ele é a divinação. Gente, lembra do espelho da Galadriel? Que é uma taça, né? Um gigante. Um pouquinho mais rasa, mas era taça. O né? Penseira do Dumbledore. Penseira do Dumbledore. Isso, não tinha pensado isso. Tem uma, toda uma história de fazer um... Um contexto ali. Não, de fazer... Eu não sei de onde eu tenho essa informação, gente. Que é uma tigela de água com tinta. Peter Carroll fala disso. Isso? Eu tenho isso muito claro na minha imaginação. É uma tigela de água com tinta que você fica olhando. Ah, sim. Aí você tem várias paradas olhando. É fazer scrying. É, uma scrying. Superfície. Scrying pra quê? É uma superfície espelhada. Não tem uma tradução boa, né, não pro tem scrying. Não tem mesmo, eu cara. Eu tenho uma amiga que faz scrying com água e sabão. Porque faz a venda de bolinha? Não, porque faz aquela... Não. Tipo óleo, você tá ligado? Fica um... Isso, tá, tá ligado. Ele fica meio... Meio arco-íris ali. Isso. Ela faz com isso. Um catuaba dá? A gente pode, amigo, podemos tentar. Porque ela é escura ainda, né? Melhor. Você pega numa superfície, olha naquilo e pira. Tem um exercício. Espelho negro. Só se de catuaba. A gente, só se a gente puder beber depois congelado. O espelho. Tem um exercício antiquíssimo, assim, de magia, que é você botar água numa superfície lisa, de preferência mármore. Não sei porquê. Talvez porque mármore porque é terra. Caro. Pode ser, porque é caro, você é pra, pobre pra não faz, né? Pobre. E aí você fica ali primeiro viajando, olhando aquela superfície com água, passando o dedo pra dar algum movimento, pra se concentrar, e depois se perde ali. Deixa aí. Portanto, o exercício também que está ligado à taça ou ao cálice é de meditação. Afinal, ninguém vai olhar aqui, meter o olho e, tô vendo tudo. E você não faz divinação, né? Cheguei da rua. Pronto, pá, divinação. Isso, com a roupa, com a mão do metrô, com a roupa que você trabalhou. Eu já tentei fazer isso. Nunca dá certo. Não vai dar. Chega um tarô pra mim, puta, eu já li tarô na Santa Efigênia, tá ligado? Tipo, mas você não percebe que tem uma coisa diferente? Rapidamente, Sim. Qual o contexto de você ler tarô na Santa Efigênia, que agora fica curioso? Contexto é grola. Essa parada aqui. Não, contexto é eu na Santa Efigênia e grola. O Kelon. Tem como abrir um tarô aí? Eu falei, cara, pera aí que tá... Pode ser, cara. Falei, caralho, aí você para na Santa Efigênia. Aí você pegou uma loja onde tá o pessoal atendendo e falou, posso usar o balcão aqui rapidinho no cantinho? Dá uma respirada. Não, eu fiz pelo menos um truque, foi de entrar na igreja que tem lá do lado, na Santa Efigênia. Que é a igreja de Santa Efigênia, inclusive. Dá aquela respirada na escadaria, mendigo do lado, nego batendo uma xepa do outro, o outro oferecendo cartão. Dá aquela respirada, você consegue dar uma separada, mas não é o ideal, né, velho? E de qualquer jeito, não é cheguei e abri. Respira. Baixa o giro, né? É, baixa o giro. Olha, eu tenho uma coisa que eu viajo nas cartas enquanto eu tô embaralhando. Então eu embaralho pra nada, só pra entrar em transe leve. É, o pessoal que joga Magic sabe o que é isso. É isso pra mesmo. Entrar em transe, se essa rolê do Magic? Opa, total. Não, você tem que pedir esquece, pro pessoal parar de embaralhar. E eles não param. E fica e normalmente a frase pra interromper isso é quem embaralha muito perde. Aí o cara... trava. Eu queria falar o seguinte. Esse... É a única ferramenta que eu tenho experiência, até bastante. Você acha? Eu acho. Eu acho que você tem experiência em várias. Às vezes você tem as outras armas mágicas, você só não tá atribuindo ela à magia, nem aplicando ela ao contexto mágico. Também pode tem ser, essa. Pode ser que até o final dessa gravação eu tenha uma outra percepção, mas... Eu acho que essa é a mais fácil de você começar sendo uma orelha. Sim, eu acho. Não. Eu acho mais, pra mim é mais difícil. Porra, a segunda é mais difícil. Lida com intuição, pra mim, de pedra, eu sou pedra, não... foda-se. Usamos as formas clássicas. O importante é que seja circular. Já vi umas que não era, não. Ah, a gente tá falando do clássico. É o clássico, certo? Mas o clássico... Variações... O circular dá uma noção de infinito. Variações do ovular. Né? É, então, vai ser na estética falando. Pra mim, circular tem a ver com feminino. Por quê? Não sei. É, isso é... A cultura diz isso. Quem é leitor de Hellblazer, assim como eu, assim como todos dessa mesa, acredito? Sim. Lembra-se deste exemplo maravilhoso. Qual? Do copinho descartável. Ah, sim, porra, facilmente, facilmente. Gente, elemento água, o Constantine mijando no canto. Conchinha na mão. Conchinha na mão. O Peter Carroll fala aqui que todas as ferramentas mágicas podem ser substituídas por gestos. Sim, sim, sim, sim. Isso. Fuck off. Legal que no podcast vai estar todo mundo sabendo o que vocês estão fazendo. Não, é que tem estamos fazendo mudras. Então, estava fazendo conchinha com as mãos para simbolizar o cálice, que pode ser feito disso. Keller Faye mostrou os dedinhos do meio pode para ser simbolizar. Pode ser da pontada também. A gente sempre fala assim, ah, você não tem pode a thumb, a né? Vai é, no... o banimento. Fuck off. Fuck off. Fuck off. E outra coisa, no Brasil, a cumbuca, né? A famosa cumbuca. Parem de falar cuia. Bol. Cuia. Bol pra minha arco. Bol na sua cumbuca. Eu gosto de cumbuca. Cambuca. Tem... Cambuca, pode uma ser. Uma palavra também. Tão boa. Cumbuca. Cuia. Eu sou do Amazonas. Cuia. É cuia. É tão cuia. Bonita a sonoridade, né? Os caras falam. Eu prefiro o cumbuco. Cumbuco? É, acho que é e legal. Você prefere o masculino? Cumbuco. Mentira, não. Sempre feminino, sempre melhor. Plus, não, então, famoso. Um dos exemplos alternativos é. Pra mim era muito óbvio eu descobrir que não era, que era qualquer oráculo. Sim. Sim. Porque o lance da taça é você desenvolver intuição. Divinação sempre é oráculo, né? É, e divinação nem sempre é oráculo. Não, digo que dá pra você associar com o oráculo, tô dizendo. Pode ser, pode não ser de propósito, por exemplo. Menos você não tropeça de algum pode ser intuição natural também. É, intuição natural. Se olhar. Não, às vezes você tá olhando pra TV e tudo faz sentido. Placa de carro, mas não é uma, placa de carro é muito bom. Mas então, a gente tá falando de objetos que podem representar essa aprimoramento da intuição. Entendi. Então pode ser qualquer forma de oráculo, né? Um baralho de tarô, por exemplo, pode ser uma taça, por mais que ela não pareça com uma taça. Ou se você pegar o baralho de tarô do aço, de copas, inclusive, taça perfeita. Uhum. Fica a dica aí. E outro que eu pensei quando tava fazendo a pauta sobre a taça é um espelho negro. Uhum. Qualquer ferramenta de scrying, na verdade, né? Como a gente bola falou. De cristal, espelho negro. Cristalomancia, bem comum, né? Pra quem... Uhum. Cultura pop, pegar bola. E esse foi o que a gente falou pra substituir no dia a dia? Tem mais outras substituições de dia a dia bacana? Tela de celular. Tela de celular, eu achei sensacional. Black Mirror. Black Mirror. Desliga o celular pra não aparecer notificação do WhatsApp na tua cara. É. Por isso que eu tirei a película que eu tinha colocado. Pra usar porque, de Black Mirror? Porque ela, quando eu coloquei a película, ele ficou fosco. Transe, né? Não, ele ficou fosco. E aí não funcionava. Não, é foda. Mas você usa? Opa! Eu não tenho outro espelho negro, eu não fiz. Você não tem televisão em casa? É um espelhão rapaz. Negro. Porra, é um espelhão negro do caralho. Quer que eu trago você? Próximo dia, um espelho negro? Sabe? Quero. E para o Crowley, a função do estudante é o quê? Qual é a função do estagiário? É manter a taça cheia. Na verdade, o que o Crowley diz é que a taça do estudante começa muito... Muito vazia. É. E que ele tem que encher. E não é pra encher de qualquer coisa. Ele, naquele linguajar maravilhosamente cristão dele, embora ele ache que não, ele diz que tem que encher de amor divino. Mas na real, o que ele tá falando é pra não encher de merda. Exatamente, encher de coisa que vale a pena. É isso aí. É selecionar como você vai encher a sua taça. E realmente, se você outra pensar, coisa que nós podemos fazer um paralelo, inclusive a gente tá falando aqui da taça na Igreja Católica. O meu cálice lá no altarzinho tem que sempre coberto. Não pode deixar descoberto. Senão qualquer um passa lá e... Tem número um copo limpo nessa porra dessa que nem casa. Pegar esse aqui. Que nem eu fiz com o copo do André, que ninguém reparou, mas eu bebi a catuaba do André. Foi roubado. Ah, eu só queria dizer que esse copo era consagrado, tá certo? O que você ingeriu tinha um demônio aqui dentro aprisionado. E agora você tá fudido, você vai ter uma diarreia. Não preciso falar que não é pra botar a mão... E a língua? No instrumento mágico do homem, só se ele quiser. Mas... Não faça que não. Nem a Lívia que lambeu o livro alheio. Oh, eu tenho outros pontos a respeito disso aí também, cara. Eu acho que às vezes também a galera leva muito, né? Você não pode ficar metendo a mão em tudo, nada. Você vai ser uma pessoa, você não pode ficar metendo a mão à toa, tá ligado? A não ser que mas tem gente muito paranoica. Tem sinais, mas eu acho que tem gente que exagera com algumas coisas, entendeu? Mas sabe, Porque você sabe que a nível molecular a gente tá tudo conectado aqui, né? Sim. Tudo é a mesma bosta. É, a nível molecular eu já toquei em todas as armas mágicas do André Vinícius, agora me protege. Eu toquei em vocês tudo, passei a mão em vocês, vocês passaram a mão em mim. Isso aqui tá uma putaria molecular fodida. Segundo putaria estatísticas, melhor tipo de neste matéria. Momento existem 5 fantasmas esfregando a bunda na gente. Então, tipo... vocês já sabem disso, né? Desse quadrinho maravilhoso. Bom, não, mas é que tem gente, eu falo, porque assim, a gente um respeito, tem o né? um mínimo de noção. Mas aí o cara fala assim, nossa, que é isso? Nossa, que da hora, posso tirar uma foto e posto no Instagram? Tipo, não faça isso. É isso que eu me refiro. Tipo, realmente. Pegar e ficar falando assim, ah, eu não posso é um beber item água comum. Aqui, nossa, calma aí, deixa eu melhorar. Antes de, tipo, ficar com essa... Tipo, falar que é... Tipo, eu acho que é frescura. Não, às vezes pode até ser. Mas no sentido de, cara, aquele negócio só vai ser... Não é um item comum da sua casa. Aquilo vai ser usado por um contexto... É seu, que, às vezes, tu pode nem enxergar o espiritual, pode ser no sentido psicológico da coisa. Você vai entrar naquele contexto... E aquilo vai servir só pra ele. Quando você pegar naquela taça, você já sabe o que é isso. É tipo assim, chega um computador, não tem ninguém em casa, já bate X-Video na tua cabeça. Por quê? Porque é o contexto da parada. Eu ia falar panela de fondue, mas também, já tá tudo... É. Sagrado significa separado. Consagrado é você tornar algo separado, tornar algo sagrado, você entendeu? Então, tipo, não é pra tocar o terror na parada. Mas também não quer dizer que isso aí, né? Você tem, vai ter algumas coisas que são... Não é uma coisa de biologia, né? Que se você tocou, contaminou... Sim, e, eu acho que e vai, todo mundo vai morrer de ebola, não é isso? Isso é que, biologia. É que varia do... Tu acha que se eu tocar não, no teu... Não, ah, tá. Se você... Varia, tá ligado? Obviamente, da sua tradição. Acho que a galera que tá aqui tá mais relacionada à causa. Eu pego o hermetismo ali na rabeira. O hermetismo tem tudo. Nada pode ser tocado, você entendeu? Tem essa parada também. Nada. O Crowley insiste nesse negócio de não tocarem na sua taça, mas eu enxergo isso de uma forma metafórica. Que se a taça é o desenvolvimento da sua intuição e do seu pensamento... Tem que ser pessoal, né? Ela tem que ser pessoal e você não pode deixar os outros contaminarem a sua intuição. É muito fácil você deixar os outros contaminarem. Se deixar levar, né? É. Tipo, acho que isso significa... Aí tu já compra a ideia, né? Sim, sim. Eu sim. compro tudo, cara. Qualquer coisa. Vamos meter essa taça aí. Outra parada que é importante é... Não, é teu. A gente falou dos itens pessoais. Tem itens que são bem pessoais, você não vai ficar divulgando, você não vai ficar mostrando. A gente não quer ver o teu altar pessoal. Outra parada. Gente, não cara, ele é teu. Sim, que nem rolou uma... que eu falei magicando muito atrás. Eu não quero ver foto do seu diário mágico. Eu não quero saber o que você anota. Eu não vou fazer sacanagem. Mas você pode encontrar com alguém futuramente que possa usar isso contra você. Não mostra. Você quer falar pra mim como é que é? Descreve pra mim. Olha, tem um negocinho disso que lá, mas não descreve com muitos detalhes também. Mas só pra você, só pra dividir. Ah, eu quero dividir porque tá tão bonito. Mas não fica mostrando, não. É bonito, é seu, cara. Você tem que aprender a ter coisa que é sua só, sim. né? De fórum íntimo, é né? É seu, não mostra, não. Isso aí pode... A gente não quer ver, tá bom? É isso aí. Tá bom, vamos falar do que agora, meus amigos? Do pentáculo do pantáculo? Sim. Quer deixar pro Vinícius? Que aí a gente tá rodando a mesa? Vamos lá. Primeira coisa, por que tem pentáculo e pantáculo? É tipo cabelo. Eu acho que pantáculo é coisa de telemita. Não seria porque pan é uma ideia de amplo, de tudo? Não, mas aí sete tu já tá querendo grande demais pro meu gosto. Eu sei. Sete an, que é o satã, que é o cão de sete. Você não tá entendendo. O relacionamento aqui é a base da pentelhação múltipla. Mútua. Múltipla e última. Eu vou falar o que eu aprendi há muitos anos atrás. Vamos ver se vocês têm as mesmas referências. Se vocês pensarem só sem esse círculozinho aqui no desenho, só você estrela. Tem só um estrela. Pentagrama. Tá. Uhum. Tá? Quando você tem o pentagrama com o círculo em volta dele, ele é um... Pra mim é tudo pentáculo. Pentáculo. Quando este símbolo está impresso ou colocado em algo físico, tocado, que serve para ser cerimonial, o nome disso tudo é pentáculo. Oh, foi isso que eu aprendi. Que legal. É tipo Inception? Não. Tipo, ninguém que gosta de dar nomes para coisas. Mas, o pentáculo é o símbolo, o pentáculo é o conjunto. Oi? Mas é a mesma merda, no fim das contas. Tiver num prédio... É o pentágono. Ai, meu Deus. Isso são os caoístas na mesa falando. Mas foi isso que eu aprendi. Então, sem o círculozinho em volta, é o pentagrama bonitinho. Com o símbolo com o círculozinho é o pentáculo. E a manifestação física do rolê que você bota lá pra fazer o ritual é o pentáculo. Entendi. Legal. Tem gente que chama tudo isso de pentáculo. Sou eu. Tá liberado, né? Pode, ai, pode. Gente. Logomarca, logotipo. Pra mim, depois de muito tempo, ficou a mesma coisa. Se você é ouvinte aí, acha que é outra coisa, perdeu outra coisa, fala aí pra mim, que depois eu... É. É... A gente, no nosso primeiro episódio, fez uma puta discussão de significante e significado. A gente tá cagando e andando já pro significado. E agora já estamos cagando. Vamos lá. Foda-se. O meu é pequenininho, porque é só um pentagrama. O do Senhor Penumbra é gigante. Se ele der com esse negócio na minha cabeça, é morte. Sabe, é morte? Comprovado. Que morre? Você matou alguém? Não, mas olha o peso desse rolê. Cara, é cara, essa porra é de mármore. É de mármore. É muito pesado. Uma calosfera. Eu tenho esse pichuchuco aqui porque o meu altar é mini. O da Ju é do tamanho de uma se bolacha de cerveja. Aí, é, ó. Brau. É um porta-copo, gente. É um porta-copo. O meu é um cinzeiro de cobre. Um cinzeiro de cobre, assim, muito que tem. Muito bonito. E eu só gravei desenho embaixo. Desenho um pentagrama embaixo, é isso aí. Maneiro. Cinzeiro de cobre. Põe vela em cima. Humilhou o meu. Não, mas não é prático, Ju. É. É um pouco prático. Carregar gente, o do Senhor Penumbra é tudo menos... força no braço. Tudo menos prático. É um okay. Prato, é do tamanho de um prato grande, é, de mármore. Mesmo. É, o meu é de altar portátil, exatamente. Não, mas isso. É, eu sou. Exatamente isso. Mas eu tô numa onda de montar um altar portátil pra mim também. Isso aqui é uma ferramenta antiga. Mas é muito lindo. Ou eu uso de novo os naipes do baralho, que eu sou muito próximo. É engraçado, o Crowley em algum momento diz que. É o Crowley que diz que tem. Que poderia ter vários, um permanente, é, outros. O Crowley faz um comentário interessante que ele fala que o pentáculo você pode ter um grandão pra uso geral, que você vai manter ao longo da sua vida e que ele vai acumulando poder ao longo do tempo. E pra usos específicos, você pode sempre criar novos pentáculos menores e consagrar eles em cima do maior. Legal. Ah, é tipo filhotinho. Tipo filhotinho. E é um princípio nossa, da magia. Muito bom, legal, essa, né? É muito boa. E é um princípio da magia medieval, então, por, magia por contágio, né? Isso. Esse aqui pode ser o filhotinho. É, então, eu cheguei. Ele já tem o filhotinho. Ah, ok. Muito bom. Prima tem netinho? Pode ter netinho. Pode ter netinho. Acho difícil, porque o filhotinho é muito miudinho, não sei como ele pode crescer. Entendi. É, mas pentáculo, assim como moeda, né? É o terra, né? Isso. Ele é um elemento terra e tá ligado à síntese. O que é síntese? É a capacidade de você criar, manifestar alguma coisa no plano material. Terra é isso, né? É material. Aterrar. Fio terra. É isso aí. Fio terra, importante. Não, eu falei fio terra de verdade. Qual a função do fio terra? Mas é disso, não, fio terra, pra mim, que sou engenheiro elétrico, é uma coisa de liberar a energia que tá sobrando, vamos dizer assim. Então, mas ou de criar um referencial. Onde é que você joga essa energia? Você joga pra terra. Joga pra terra, porque a terra é do tamanho da terra, do tamanho de um planeta, entendeu? Não vai pegar nada. E não pega nada. Entendi. Não vai se tintir nada. Acabou a analogia. Mas o... Em relação a naipes, ele tem a ver com moedas ou pentáculos mesmo? Tem alguns baralhos que chamam de pentáculos. Inclusive, moedas é ótima pra você usar. Uma moeda de um realzinho. Qual o nome do naipe? O naipe do baralho normal é ouros. Ouros. Que é aquele triangulinho. Em inglês é diamonds. É. Né, que diamonds. Você vê que tá tudo ligado à riqueza, à coisa material. É, a operação que tá ligada a ela é evocação. Por quê? Porque se ela é a arma da síntese, é em cima do pentáculo que você pode criar ou fazer coisas se manifestarem. Então, no caso de fazer uma evocação, como a gente já discorreu longamente no episódio de servidores, o pentáculo é uma ferramenta muito útil. Seguro pra você fazer em cima, né? Isso. Você pode imaginar passei uma imagem mental pra Lívia ontem de um servidor ou uma entidade qualquer fazendo a dancinha tipo, hello my baby, em cima do pentáculo. É porque, esse assim, é meu dia a dia. Esse é meu dia a dia. Isso que dá é casar com caoísta. É casar com caoísta. Isso e ele, o cachorro molhado, né? É. Sim. O cachorro molhado, muito feliz. Muito feliz. Pelo menos ele é feliz. Querendo se enxugar na cama. A forma clássica que se dá, né, de acordo com Crowley, é que ele seja um disco de 8 polegadas por meia polegada de altura. 8 polegadas de diâmetro e meia de altura. Eu nunca entendi de onde que ele tirou essa... Do cu. Eu te digo da onde. Do cu. É mesmo, não tem motivo. Tem de onde mais seria? Numeração, talvez? 8. Cara, ele explica um monte de coisa. Essa é uma das coisas que não explica. Então, creio que seja do cu. Essa medida? Não, eu medi, não sei eu polegadas. Eu achei o tamanho legal. Tá. Talvez tenha. Uma polegada, acho que é 2,5 cm. É, 2,54. É. Então, 8 daria... Não, 8 polegadas eu acho que é maior do que isso. Até. É, não, é um discão, sim. Discão. É. Pneu. Pneu. É quando você tá no século XX, pneu de é o Crowley, faz sentido ter um negócio desse também, né? E... A representação gráfica que deve ter nesse pentáculo é uma representação de tudo que existe, de tudo que é dimensional, de tudo que é material, da passagem do tempo, de tudo. Então, por isso se coloca, por exemplo, o pentagrama, que é uma representação dos elementos. Calosfera faz sentido. Escreve 42. nele. Pode ser. Pode ser também. A caosfera faz sentido aí. A caosfera aí. Faz sentido. Enneagrama. Inclusive, ele fala muito que é importante que tenha uma cruz e um círculo. Porque é a manifestação de terra na cabala também. É o símbolo da... Isso, da, de Malkuth. Da esfera de Malkuth. Então, e esse lance de cruz e círculo, eu fui procurar, tem outros autores que falam a mesma coisa. O Papi fala isso. Na clavícula de Salomão, ele é um... Basicamente, a clavícula de Salomão, não tô falando da, do Ars Goetia lá, daquela relação de demônio. Não. A clavícula de Salomão do Matters lá. Uhum. Ele tem uma puta coleção de pentáculos pra cada tipo de planeta e, porra, é um milhão de pentáculos. É tipo, ao invés de ser Terra, é Marte. A Terra de Marte. Isso. É, inclusive, é a Terra em Marte. É a manifestação material isso. Das questões dos planetas, porque, tipo, eu quero fazer uma invocação de uma coisa marciana aqui. Então, eita. Eu utilizo aquele símbolo, tá ligado? Exato. Pra facilitar. Eu tô, tipo... Somando coisas. Pessoas com Plutão aparece Hitler e o Gandhi. E o Gandhi junto, abraçados. Que porra é essa? Não sabe, não? Não, não. Sabe? Alguns espíritos, não são todos, não estou generalizando. Tá vendo? Alguns. Falam que Hitler está sendo punido por tudo o que fez para a humanidade. Cego, surdo e mudo, preso em Plutão. Que é a prisão. Que é uma prisão da esfera. Onde o Gandhi entra nessa E parte. O Gandhi acordou um dia de manhã... No astral e falou: eu vou ajudá-lo com a sua evolução. E foi pro alto exílio. Ele virou o mestre Miyagi do Hitler. Ele tá fazendo um quadrinho que muito louco. Louca. Fanfic, depois por favor. O povo fala que fanfic é o meu labradorzinho na é praça. Nada, bicho. Mas enfim, não é mesmo? Então, gente, a clavícula de Salomão passa vários designs de pentáculo e fala que você não pode fugir dele. Ao passo que os outros autores falam: fuja. Foda-se. O próprio Papi, que é todo travadão. Todo francês. Ele fala, cara, você tem que fazer o pentáculo ser o mais simples possível. Você pega aqueles símbolos ali e reduz a complexidade. Minimalismo. É. Semiótica. O que faz sentido, se você pensar que ele é uma parada de síntese... É, mas se você parar pra pensar, coisas muito mais complexas já foram feitas e são aceitas, né? Tipo, o pentáculo do John Dee. Caralho. E aquele sigilo de a Emmet, não sei falar essa porra... Que é a coisa mais complicada que não, a gente chegou a ver o... Aquilo dá um board game muito louco, né? O John Dee na nossa frente. É de cera de abelha, né? Cera de abelha. E tá vivo até hoje, né? Século XVII tá aí. Tá vivo não, tá inteiro. Até hoje. até essa altura já deve estar vivo já. É, vivo também. Deve estar vivo. Cara, é uma coisa impressionante. Porque como é que o cara fez aquilo? Pô, é cera de abelha, vai lá. Mas é muito detalhado, é muito... Ainda bem que a Inglaterra é fria, né? Vou te falar como... O cara fez. Com a adaga. E tempo. Sabe o que é isso? Então. E jogando outros 10 que deram errado fora antes. É. Não tinha World of Warcraft. Derrete a cera e faz outro. Não tinha Netflix. Não tinha Netflix, não tinha TV. Não tinha emprego, né? Não tinha Magicando. Essa galera não tinha emprego. Vou jogar uma cartinha pra rainha e foda-se. Tá de boa. E formas alternativas. Não, primeiro vamos falar do famosos. Do John Dee. Do John Dee, tem mais algum? Você que sacou... Exemplos do Senhor dos Anéis, alguma coisa. Famoso. É porque aqui eu sou consultor da cultura pop, né? É, você. Eu consigo pensar. Eu não sei que você isso. Você lembrou tá mais da penseira com... que eu. Peraí. Tá mais com um círculo coisa... de evocação. Ah, então, Fullmetal Alchemist. Isso. O do Fullmetal é. Que é uma síntese da. É verdade, que é uma equação. É uma equação. Eles tratam como uma ciência. Inclusive, uma equação. Pode ser numa qualquer material. Pode ser na parede? Mas pode. Só que aí o que acontece? Vai surgir da parede, vai transformar a parede. Então, realmente, é uma ferramenta de manifestação então, e conjuração. Então, vamos pensar nos Senhor dos Anéis. Quando eu falo Melo. Lá na frente da... Não é uma... Não sei. Ah, eu não sei. Não, eu acho que tá mais pra um... Uma porta. É, não tá evocando nada, Ju. É, tá na função de uma porta. Eu não sei, tá não sei. Tá evocando seus amigos, por isso... Olha aí, que é bonito. Amigo. Aí você entra. Lá. E tá em anões, que é a terra. Não vai ser tão legal. Pra um hermetista, assim. Tá aceitável. Hermetista, né? Hermetista vale tudo. Não, desculpa. Se me dá uma marreta conceitual. Eu sei. Mas o cabo da marreta tem que ser de cobre. É. Marreta conceitual. Que mais? A invocação, o círculo de invocação mágico agora, não de Fullmetal Alchemist necessariamente. Árvore. Árvore? Sim. Explique-se. Árvore é legal. Profunda ligação com a terra, pra baixo. Tem várias histórias, assim, na quebrada daquela árvore. Ali aparece tal coisa, debaixo daquela árvore acontece tal coisa. Inclusive tem um exercício que o Crowley advogava, que era, eu não me lembro que liber que é, que era pra você enxergar os bichinhos da floresta lá. Ah, sim. Que era basicamente você pegar o seu canivetezinho mágico, talhar um símbolo na árvore, ficar ali. E ficar olhando pra ele meia hora. Aí você olha em volta e vê se tem bichinho. Não tem bichinho, você volta no dia seguinte. Repete isso por 49 dias. Você vai ver bichinho. Você vai ver bichinho. Pra caralho, inclusive. Então é uma evocação. Você vai ver a Disney inteira. Tem um problema que é você parar de ver bichinho depois. Mas beleza. Aí tu nunca vai sair da Disney World, né? Quando você vê vários bichinhos. Que na real é uma evocação usando uma árvore como um pentáculo. Sim, sim. E ele pede especificamente que você escolha uma árvore bonita, chama atenção. Se eu não me engano, o Bardon ele tem um outro exercício também, que o pentáculo tem essa função de aterrar também alguns excessos, algumas coisas assim. Por isso que é usado pra proteção também, né? Porque aquela coisa vem aterrada ali, não manifesta. Que tem um exercício do Bardon, que se eu não me engano, você pega um sentimento, alguma coisa, alguns problemas no dia, e você bota ele na árvore também. Tipo, você encosta assim na árvore e tá aqui. Tipo, eu tô colocando lá, não na Ju, né? Na árvore. Tô colocando na árvore, que eu tô encostando na Ju. Você encosta naquilo e você passa aquilo pra lá pra descarregar. Eu fazia muito isso usando um banco. Banco gaúcho? Não, um banco perto da minha casa. Minha casa tinha um banco de praça. Tipo, a galera tira sarro. Ah, tá lá abraçando a árvore. Tá descarregando. Olha lá, tá descarregando, gente. É pra isso que serve. Descarregando. Formas alternativas, de então. Uso. Moeda. De moeda. Árvore. Dinheiro, de forma geral, né? Qualquer coisa. Eu botei aqui um exemplo legal. Cartão de crédito. Dinheiro. De débito. De crédito, gente, não. Cartão de... É, de débito. Posso fazer um pentáculo adorei. Visa Mastercard? Pode. Eu preciso muito Opa. Mais nadar com esses caos. Sabe aquele banco, cartão vale? Que venceu? Que você tem que cortar e tal? Na minha casa vira palheta. É verdade. Corta você redondinho. Você corta? Vira palheta. Vira palheta. Corta redondinho, mete o esmalte em cima. Acabou, tá já ótimo. Era. Já tá potencializado o uso. Principalmente se for de débito, eu acho. Acho que de crédito é meio complicado. É. Impressora 3D. Impressora 3D tá manifestando ali. Tá um Nada pouco grande, melhor. Né? Não dá pra levar no bolso. Tá manifestando ali, cara. Manifestando tá ali. Imagina, um instrumento de escultura. Qualquer um instrumento de talhar. Um cinzel. Uma porra. É que eu não sei, que aí o cinzel, pra mim, ele já bate um pouco com a questão da vontade também. Ele também. Mistura pra mim vontade e ele mistura também intelectualidade. Eu tô falando mas não sei. Mas tudo bem. Da ação, né? Não, a gente tá falando coisa do dia a dia, cara. Na verdade, na tua cozinha você tem tudo pra fazer magia pra caralho, tá ligado? Pode crer. Inclusive tem uma foto da cozinha do Crowley. Você falou. Ai, eu adoro isso. Uma das primeiras coisas que eu falei. Isso é genial nesse design da Venumbra. Este banner da cozinha do Crowley. Foi livre, arte da livre. E o próximo... Espada Ar, né? A gente fez uma associação com o Atam, mas o Atam é especial, ele é um pouco separado quanto a isso. A qualidade principal do elemento da espada é a análise intelectual mesmo. É você ter uma aplicação intelectual com relação àquilo. O elemento dele é o ar, o naipe é os words, ou espada, e a operação principal, com ressalvas, é a invocação. Isso é muito questionável. Sim, sim. Eu acho que o ar é um dos mais questionáveis. É. Porque eu penso nele como é bem da natureza mesmo. De ar mesmo, né? Porra, questionar tudo. E ele tem mais funções também, mas normalmente é uma função mesmo de análise para trabalhar. A primeira vez que eu vi explicando que a espada era a sua inteligência, na verdade, assim, claramente isso, foi no Prometeia. Louco. Tipo, e eu falei assim, caralho, como é que eu nunca percebi isso, velho? É, louco. Prometeia tem dessa. Um debate, né? É uma luta com espadas, né? Sim. Muito louco isso. Eu aprendi isso com um brother. Eu tinha um brother, que é nessa época, a infância minha, que parece que foi outra vida, eu não lembro o nome de ninguém. Eu acho que o cara era Pedro. Devo ter falado outro nome já, quando eu lembro dele. Que ele era monge. Nem sei se era monge de verdade, tá ligado? Onde budista. Que você morou? Mauá. Deus me livre. E com todo um beijo, gente de Mauá. Aquele botecão muito louco que a galera queria levar nós. Ai, um dia. Sim. É... Eu quero. Eu tinha um brother lá que era budista, ele me ensinou, ele falou várias coisas do budismo. Estúdio. Budismo Zen Rinzai, que é maravilhoso, uma loucura do caralho. É tipo um discordianismo, só que pra oriental. É um discordianismo oriental. Que é umas paradas bizarrentas, que é pra você forçar ligação mental entre elas. E ele fazia um exercício com a gente, que era um exercício de debate. Você só podia responder sim ou não a resposta, aquilo que ele falava. Sim. Sim ou não? Não vale, talvez. E o objetivo era você não cair em discordância. Com você mesmo. E ele direcionava a questão pra cair. E se cair em discordância, ele batia a mão. Tipo, fazia uma faca com a mão e batia na outra mão, assim, direto. Como se fosse uma palma quebrada. Uhum. E falava que era a razão cortando a ignorância. Então chega uma hora que você fica melhor em debate, tá ligado? Porque começa, sei lá, você é a favor da pena de morte? Você fala, sou. Mas que eu não mereço morrer? Não sei o quê. Você é a favor do armamento? Sou. Você é a favor do armamento na mão do MST? Aí o cara, você fala, não é. Corta, se falar assim, fala, ah, bom que ele tenha, né? Porque assim ele pode tomar o poder, né? Primeira chance, porque já é um exército quase formado. Aí o cara dá uma travada. Não, aí ele cortando a ignorância. Sinal de que você não pensou muito bem sobre as suas ideias que você contém. E aí é só pra você aprofundar nas suas ideias. Obviamente você vai cair em discordância rápido. Lógico. Só que aí tinha uma coisa que ele Ainda falava. Ainda mais programando as perguntas pra serem assim. Né? Exato, mas é uma chance de você olhar pra situações com um olhar que você não habitualmente olharia. Sim. Acho que é um puto exercício. E eu acho um aplicativo muito bom pra você pôr na internet também hoje em dia. Eu acho, inclusive, que várias pessoas se beneficiariam de... Ah, pra caralho, de ar. Esse exercício. Acabou, esse sim, aqui sim, foi sim. Pro espaço. O exercício principal, pensar em diferentes perspectivas. Olha, então, empatia. Então, que é justamente isso. É você usar... Não, não é empatia, porque não é... Não tem se uma ligação. Colocar. É, não é, eu tenho um pau no teu cu. Eu vou pensar intelectualmente mesmo. Eu não tô me colocando no seu lugar. Tá. Tô pensando intelectualmente. Uma coisa que é colocada é o seguinte. A espada é uma arma de destruição... ou análise, né, que é o contrário de síntese, sim. Justamente porque ela atua reduzindo a complexidade das coisas. É. Então, se você tem um inimigo e você precisa vencer ele, esse inimigo você pode considerar metaforicamente. Você corta o braço dele. É uma forma de fazer. Mas o que você pode fazer é diminuir ele em pedaços. Diminuir o problema em pedaços pequenos e solucionáveis. Outra coisa que eu lembrei quando a gente estava fazendo a pauta e tal é a destruição do Sandman. Que na verdade ele é a destruição é uma etapa para a própria criação. Sim, é necessário. A destruição é uma forma de criação. Sim, sim. A forma clássica do elemento é a espada. Ou a adaga, normalmente de dois gumes, né? E aí propõe metais planetários e aguarda com lua crescente e minguante. Sol então, e lua. A espada no livro 4, né? É o que mais está, tipo, você precisa ter essa parte em metal tal, porque assim, ele explica com algum nível de detalhe como deve ser construída cada arma. Na espada ele pira. Que é um, eu acho que é o que ele grande se desenvolve muito bem também, né? Puta que pariu. É um que ele tem bem desenvolvido e pleno, né? É, a espada e a vara, né? A vara do Kroll é famosa. Que é a famosa Rasputin, vara. Talvez seja um pouco mais famosa. Mais famosa que a dos dois juntos, inclusive. Maior que a de todos nessa mesa, somadas e multiplicadas. A vara do Kroll. É, e essa parada do metal planetário é porque ferro tá associado a Marte, Mercúrio tá associado a não sei o quê. Então tem todas essas questões planetárias também que é importante. Formas alternativas, qualquer coisa que diminua a complexidade, né? Então, qualquer coisa que ajuda você a diminuir aquilo... Uma calculadora. Sim. Exato. Nossa. Você não leu a pauta, cara? Tá na pauta, calculadora. Claro que eu li. Tá bom. Dicionário, computador, carimbo, qualquer coisa, tá ligado? Ela ajuda. Eu tava pensando em fazer pra mim, como a daga, um carimbo de foda-se. Isso é bom, hein? Resolvi o problema, né? Puf. Foda-se. É engraçado isso, que no início, tipo, um tempo atrás, eu confundia bastante o ar com fogo. O Bardon também. Eu faria muito sim. Não, continua, zoeira. É engraçado que talvez essa confusão explode. Possa ter vindo daí, inclusive, que eu tenho um livro do Bardon aí. É, eu vi já, é da hora, você tem magia prática, né? É, eu posso ter vindo aí, que eu confundi a espada com vontade e fogo. E a baqueta com ar e manipulação. Você também tem que ver se isso não tá ligado em você também, tá ligado? Às vezes você se confunde. Às vezes é o que faz mais sentido pra você. Porque pra você faz sentido essa ligação dos dois, ou os dois é o que você precisa. Na real, todos... Ouça e respeite o seu corpo e sua consciência, cara. Às vezes o seu corpo e sua consciência, isso faz mais sentido. Na real, essas parametrizações todas são coisas que fazem sentido pra uma parcela significativa da população, mas não quer dizer que sirva pra todo Total. Mundo. Total. Oriente mesmo aquela coisa que a gente falou, outra parada. Você tendo um conjunto diferente de referências culturais, você já vai pensar outra coisa. E eu quero só acrescentar uma outra parada. Aqui também, pra você não ter overthinking, que é a grande parada. Você pensar demais as coisas mesmo. Você precisa reduzir a complexidade até da tua própria cabeça, teu próprio sistema, teu próprio tudo. Isso. Reduz ao mínimo necessário a vida. Então, o que o Kroll fala muito também sobre essa obra da análise, que você reduz a sua complexidade. Você deve usar a adaga ou a espada... Pra se atacar. Você pegar um aspecto seu que você não quer mais... Corta. E aprende, ou corta ou aprende a trabalhar com ele. Esse é o fundamento da obra da adaga. É mais do que pra atacar inimigos externos, atacar inimigos internos. E até uma outra associação que a galera tem com os demônios da Goetia, que eles são disruptores, é por isso, né? Porque eu ataco ele com uma espada, né? Uhum. Então aquela coisa, você tem essa de... Isso tem um lance que o Duquette fala no Pergunte a Babalon. Sim, sim. Que ele opta por... usar o bastão em vez da espada para fazer as conjurações goéticas. Porque na cabeça dele faz mais sentido, porque o bastão é o exemplo máximo da vontade. E a arma do diálogo. Ilustrações do Duquette esporrando o demônio com o bastão. E ele não quer chegar intimidando e falando que vai destruir. Ele quer chegar falando, sou eu que mando nessa porra. Faz sentido pra caralho. Eu não quero destruir, eu só tô com esse bastão aqui com a ponta de prego. O que é sensacional... Faz sentido pra caralho. É sensacional que ele tem uma história, o Duquette, que ele tá fazendo... Não nesse livro, né? Ele tem Uma história conhecida. Tem muitos livros, inclusive. Muitos. O Duquette, ele vai fazer uma invocação, evocação goécia, e usa um óleo de whatever, cara, lá, é o seguinte, e o óleo cai no olho, cara. Deu tudo errado, ele fez, era a primeira invocação goética que ele tava fazendo, ele passou um óleo essencial daquele forte pra caralho na testa. Meu Deus, escorreu no olho. Escorreu no olho, ele falou, caralho, eu vou ficar cego se essa porra continuar queimando. Eu preciso lavar minha cara, mas o demônio já tá ali dentro do triângulo, e eu tô aqui, o banheiro tá lá, ele só olhou assim pro demônio, apontou o bastão dele lá, falou, tu fica aí que eu vou ali lavar e já volto. Não sai dessa porra. Ué. Sacou? Foi, tomou um banho e voltou. Sentou lá, isso é que é vontade. E depois, né, ainda ficou trocando ideia com o demônio. Pô, por que você tentou me cegar ali? Eu não tentei te cegar, você que foi burro de passar óleo que queima na testa nesse calor da porra. Faz sentido, faz meu sentido demônio, pra caralho. Inclusive. E aqui, obviamente, tá na pauta também o Peter Carroll, né? Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Eita, pega. Né? Uhum. Isso é legal. A mudança de paradigma e como isso é importante. E por fim, o segredo de Carrie sempre tem uma adaga entre seus seios, né? E é por isso que ela tá sempre com uma cara pra pavorosa. É, sempre olhando. E esses são os quatro elementos, né? Isso. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Tem a lâmpada, né? Ah, cara, a lâmpada. A lâmpada então, é específico. A lâmpada foi uma coisa, tipo, novidade pra mim. Tipo, oh, aqui é a lâmpada. Faz todo sentido, mas o que é a lâmpada? Sim. Ela é a arma da iluminação. É, dá o gás, né? Não, mas fisicamente, o que é a lâmpada? É o que você qualquer quiser. Coisa. Qualquer pra coisa. Mim, assim como todas as outras armas. Sim, elas sim. São qualquer coisa. Qualquer coisa. Pô, a ideia da lâmpada... Segundo... Ar pode ser um dicionário, tá ligado? A ideia da lâmpada, beijo do Débio, é que existia essa coisa de que ideia, iluminação, de criação, né? E antigamente a ideia de acender algo na sua cabeça era uma vela. Uma tocha, né? Ou uma tocha. Uhum. Só que aí o Disney pensando, caralho, essas crianças vão pôr fogo nessa porra dessa casa. Vão pôr fogo. Aí ele substituiu a imagem da vela e da tocha por uma lâmpada acendendo. Porque se esses filha da puta conseguir fazer acender a lâmpada com a mão, aí tem que dar parabéns pra ele. Elétrica. Quem nunca pegou uma lâmpada, né? E colocou aqui na cabeça, assim, do lado. É, mas quando essa galera do século XIX tá falando de lâmpada, tô falando não, de lâmpada não é da lâmpada do Thomas lâmpada Edison. Lâmpada do gênio da lâmpada. É lâmpada do gênio da lâmpada, uma lâmpada de... Lâmpada de óleo. De gás, uma lâmpada de óleo. A as lamparinas bíblicas. Bíblia, lâmpião. Lâmpião. Puta, lâmpião. Eu tenho um lâmpião em casa, eu lâmpião uso é também. Lâmpião muito maneiro. Eu tenho lâmpiãozinho pequeno. Quando era criança, faltava luz diariamente em casa. Muito da minha infância foi iluminada por lâmpião. Perfeito. Um zipo. Vale também. Uma velona consagrada, vale também. É, mas é ressaltado em várias fontes que a lâmpada tem que ser um utensílio que te auxilie a mudar de estado de consciência. Você então, vou contar uma história que eu só descobri ontem que poderia ser a minha lâmpada. Diz aí. Eu gosto de patinhos de borracha. Okay. Quem não gosta? Quem não gosta? Inclusive, a Lívia chorou quando trocaram o pato pelo sapo na Fiesp. É, achei muito triste. É aquele sapo não tem personalidade. Na onde que trocaram? Na Fiesp. Na Fiesp, agora não é pato. Pagar o pato, agora engoliu o sapo, agora é um sapinho. Eu te digo por quê. Foi por causa da palhaçada do carnaval e tal. E tal. Enfim, eu gosto de patos de borracha. E eu tenho uma teoria que é o seguinte, que se você tem o seu patinho de borracha, você tá com um problema. Você precisa contar para ele. Sempre você pega o patinho de borracha, ele tá ali no seu computador, putz, tô com um problema muito sério, patinho de borracha. E você conta o problema para ele. O patinho de borracha, ele vai através da rede, porque eles são todos interligados. É uma mente única. É uma mente única. Ele é um hive mind. Um hive mind de Psyducks. Aquela raça de ET conectado. O Borg. Os Borgs, é. Isso. Borgs. Eles são uma hive... Eu tô ensinando coisa de Star Trek pra Lívia. Esse mundo tá perdido. Tá, pariu, enfim. Eles são uma hive mind de Psyducks. Eles vão te dar a resposta. Se você explicar o teu problema pro patinho... De patinho. O patinho vai te dar a resposta. Seu chuveiro. Agora, a parte mais racional disso. É, alguma deve ter. Então. Vamos lá. Deixa eu beber o cartola rapidinho. Vamos lá. Eu costumo dar os patinhos de borracha de presente para meus amigos que eu trabalho com eles. Correto. Quando você explica para alguém, ou no caso, o patinho de borracha virou alguém... O seu problema, você mesmo consegue falar isso em voz alta. Você consegue entender o seu problema e você mesmo acha a solução. Você externou ele, né? Porque você externou, porque você pensou isso. Inclusive, dele de outra um forma. Um patinho de borracha parece uma lâmpada mágica. Isso. Formato. Olha aí. E você externou o problema, você colocou em palavras o seu problema, você raciocinou ele de uma forma verbal para colocar para outra pessoa, para o pratinho de borracha. Você usou outras partes do seu cérebro para pensar naquele problema e você chega a uma solução. Do mesmo jeito que você conta o seu problema para um amigo, e às vezes o amigo não precisa nem te falar nada, você já chega à solução você mesmo. Você só precisa segurar a mão. Se a pessoa gostar disso também, né? Da pessoa que tá contando o problema pra você. Isso foi Lisa Watson que me ensinou lá na Festa da Lei. E falar assim: foda, cara. Perfeito. Acabou. Ninguém quer mais nada de você. A pessoa, quando tá contando o problema pra você, ela não quer uma solução, seu filho da puta. Ela quer contar o problema. Cala a boca, escuta. Então, esse é o problema do. Esse é o problema masculino. As pessoas, o homem precisa dar essa, uma resposta. Ele precisa resolver o problema. Não, amigo, eu só preciso de apoio moral. Você foi caluniado das pessoas me contando os problemas. Você fala assim: é foda pra caralho, né, bicho? Perfeito. Aí você vai dando graduação no foda. Porque a pessoa, às vezes, só dela exteriorizar e falar. Ela já começa lidar. Mas isso, pra mim, tem muito mais a ver com a análise do que com iluminação. É, eu concordo também. Eu vou falar, inclusive, que a ferramenta, pra mim, da análise, que tem mais a ver com isso, ela é tão importante que você vai ver que vários problemas da sua vida, eles são ridículos. Na real, gente, o problema nosso é se não tem comida na mesa, tá ligado? O resto, isso é análise. Mas o problema na situação do patinho... É o que resolve mesmo. Não, o problema da situação do patinho, você está usando análise, você está usando a sua intuição também. Técnica do pato. A técnica do pato. Vou usar o meu a partir de hoje. É sério, você não precisa ser um patinho de borracha. Você precisa de alguém pra conversar. De preferência um patinho de borracha. Quem vai ser seu pato? Ou um cachorrinho daqueles que fica fazendo só assim pra você. Ele olha de um jeito fofo, né? Ele só fica dizendo sim. Sim. Seja sim. Um pato. É isso. Isso foi o que eu me iluminei durante a conversa do sobre a pauta, né? É aquilo que você disse. Ah, eu só... A única ferramenta que eu trabalhei foi a ferramenta da adivinhação. Foi a taça. Quantas outras ferramentas não tem no meu dia a dia que eu simplesmente não dei... Nome nem aplicou magisticamente. Exatamente. Eu acho que a maioria das pessoas devem ter essas ferramentas em graus diferentes. Acesso à ferramenta você tem. Se você nascer um ser humano, você tem acesso a poucas das ferramentas. Há controvérsia que o Crowley fala que algumas pessoas não são humanos completos. Já viu essa parada aí? Sim. Mas isso aí é polêmica pra um outro programa. Olha, eu vou te falar que meu cachorro é muito mais gente do que muita gente. Não duvido. A minha é gente pra caralho, minha cadelinha. Cadelinha é muito gente. Então, tem essa parada. Se você nasceu humano, você nasceu com acesso às ferramentas. A questão é usar essa porra, pô. Só isso. Uhum. Não, só isso. Inclusive, o Peter Carroll complementa que o mago implacável, ele deve ter uma certa proficiência com todas as armas, justamente pro momento em que ele não tiver aquela porra na mão. Na hora que ele tiver de mão limpa, ele tem que ser capaz de conjurar, entre muitas aspas, uma forma astral daquela porra. É isso que eu ia perguntar. Próxima pergunta dos universitários do Yahoo Perguntas, os universitários da internet, Universidade Yahoo Perguntas, precisa ser físico? Eu acho que não precisa, não deveria nem ser, inclusive. Eu acho tá que o físico ajuda. Sim, pra como foco. A dar o pontapé passar do Galvão Bueno. O físico ajuda... A criar âncora. A criar âncora. PNL, né? Se você faz o KKK, o Caos Queranos Quibernetos, inclusive, no fim dele, bichão... Que é um Caos Queranos Quibernetos, pra quem não sabe, é um treinamento mágico. Eu pensava que era... Muito bacana. Não é aquele grupo de pessoas escrotas, não. É outra parada. Uhum. Que ele, justamente, no fim das contas, você faz várias armas mágicas no percurso. Pra, no fim das contas, você perceber que você não precisava delas, né? Isso. Essa é a parada dela. Você precisa ficar mais forte do que o sensor psíquico. Do que o Galvão Bueno. Pra, no final, falar, eu não preciso das muletas. E, no fim das contas, é legal. Muita coisa você aprender a fazer de boa. Que você desapega de várias coisas. E desapegar é importante, principalmente se você é pobre. É bem legal você não ser apegado às coisas, porque você não vai ter coisa pra se apegar. E é uma forma também, porque a magia é para o povo, tá ligado? Nesse ponto. Então ela é importante. Um dos passos do meu treinamento mágico foi: você precisa construir um local no astral pra você fazer as suas coisas. Vai ser no meio do... Tem gente... Eu tinha uma casinha no meio da floresta, bem João e Maria. Eu tenho ela lá. E aí, os primeiros exercícios eram achar um lugar, criar esse local. Depois que você cria esse local, você carpe, constrói a casinha dentro. Depois que você constrói a casinha dentro, você constrói o seu altar. Depois que você constrói o seu altar, você constrói os seus instrumentos mágicos. Então eram... passos e passos. E então quando eu você tenho. Precisar, você acessa. Exatamente. Então tá tudo que eu tenho aqui, eu tenho lá. Só que lá é bem mais legal porque é do jeito que eu imagino e nunca tem pra comprar e vou pra fazer. Então lá é muito mais bonita minhas coisas, entendeu? Mas é isso. Pra você precisa pegar algo. Às vezes você não tá com a cabeça. Às vezes você tá sobre efeito de alguma coisa, você não tá com a cabeça pra, pra poder fazer. Maconha. É, não, qualquer coisa. Às vezes problema, cara. Você não tá conseguindo concentrar, você não tá conseguindo. Você tem uma âncora física, né? É. Então isso é legal. É, é legal do, o que você disse, que você tem a âncora do seu templo, né? Sim. Do, do, do banimento. Sim, sim. Que eu dou uma pesada no chão, pro, oh. Ele constrói. Às vezes vem quebrar, é, às vezes mais ou menos. Por favor, por favor. Você não vai conseguir fazer isso de cara, o que o Keller faz, de ter essa âncora, é, mas o exercício é pra isso. Depois de fazer mil vezes. É, é. E ainda assim, cara, ainda, eu já falei pra vocês, ainda cai, sai incompleto às vezes algumas coisas, hein? Bizarro. Perguntas? Bom, o Anderson falou que a pergunta dele era essa mesmo, que ele ia perguntar se as armas precisam ser físicas. Falamos. Obrigado, Anderson. É, a Mariana Dias, muito obrigada, Mariana, resgatou uma pergunta, facilitou meu trabalho lá do começo do chat, que dizia: ah, já ouvi um papo sobre usar a planta Espada de São Jorge como arma mágica natural. Isto procede? Sim, como qualquer outra coisa. Pontas, tem duas pontas. Que a gente tava falando aqui, né? Sim. O que é necessário. Eu acho que você vai precisar de uma plantinha plantada no seu quintalzinho, porque você vai precisar de várias folhas, mas só isso. Não, várias paradas, cara. Pode ser qualquer... A gente já falou aqui que pode ser qualquer coisa, né? É legal quando é algo relacionado e tal, facilita a tua imaginação, facilita seu trabalho. Fala com o seu coraçãozinho. É, isso. É, é aquela questão que talvez é importante, né? Você não precisa necessariamente seguir o paradigma da magia cerimonial do século, do começo do século XX. Não. Espada do São Jorge já tá aí, é mega brasileiro. Né? Espada vários... do São Jorge provavelmente fala mais alto com o nosso coração do que uma espada templária. Pergunta, Andrei. A caneta... É mais forte que a espada? Não, não, não. É mais ou menos isso. É espada, seria é a sua espada? É. Você que é um autor? Não mato ninguém com ela, então por enquanto não. Às vezes um pescoço dá, mas não... Mas não é a arma da sua inteligência? Não. A arma da minha inteligência? Você decide muito com ela. Não, porque eu uso computador. Então, uma tecrinha do computador, então. É um teclado. Sabe aquela cena do, do procurado que tu dá na cara da pessoa? O Hacker Man, né? Aí teclado no braço. Explode as teclas no ar e escreve. Fuck you. Teclado, teclado no braço, braço aqui, o cara digitando assim. É o aquele do Super Nintendo, é o Power Glove. É do Power Glove. É do Nintendinho? Não é do Super Nintendo, não? Acho que é do Nintendinho. Nintendinho. Olha que interessante. Seu xará, Vinícius, perguntando: posso usar um servidor como arma mágica? Pode. Não. Não vamos explicar por quê. Nem pode, nem não. Continua. Pode. Próximo. Não, não seja cuzão com o ouvinte. Eu tô por sendo que cuzão, que você cara? Acha que não pode? Você pode usar, sim. Você pode usar o que você quiser, cara. É, é, foi... Se vai funcionar, é outra história. É. Não, cara, você pode usar servidor pra... Tem três pontinhos? A resposta é sim. É, qualquer coisa. O servidor vale pra qualquer coisa. Inclusive, eu acho até mas que... Mas o problema for... do servidor, ele não é uma coisa autônoma? A não, ideia de ser uma ferramenta, ser uma coisa mais... Cara, tem várias espadas e ferramentas mágicas na história com consciência. É verdade. Coisa. Inclusive, o Crowley em algum momento diz que a espada deveria ser nomeada. Sim, elas criam não, consciência. É a vara. É a vara que tem que ser nomeada? Então, confundi. Então, essa espada então, não, mas... Mas os cavaleiros nomeiam suas espadas. Sheliane. É porque, sabe o que é? Sabe o que é? Deixa eu falar pra vocês. Cavaleiro nomeia espada porque tá muito tempo longe de mulher, muito tempo longe das coisas. Igual o cowboy que dá nome pro cavalo. É, dá cowboy que dá nome pro cavalo. Não tem nada de... O fuzileiro naval dá nome pro rifle. Exatamente, cara. É o parceiro dele, irmão ali, firme. O náufrago dá nome pra bola. Isso que eu ia perguntar. O Wilson dá nome pra bola. Isso aí. Tem nada de porra que dá hora o nome. Se fosse fuzileiro, ia dar nome de Sheliane. Sheliane. Sheliane. O que você tem a dizer para os outros? Amiguinho. Say hello to my little friend. To my little Sheliane. Say hello to my little Sheliane. Excelente. A Elsa disse sim. Que ela vê as toy arts para os leigos... E as Spirit Dolls para as bruxas com o mesmo... Função? Não sei dizer, eu não tenho... Tem bagagem cultural. Confundi-me. Não é uma pergunta. Ela tinha feito uma observação enquanto a gente estava falando sobre isso. Não tenho bagagem cultural para isso. Obrigada, Elsa. Maravilhosa. Ela falou assim, materialização de desejos. Aquele lance da Lisa Simpson. Da Maggie. Ela falou um toy art, por exemplo, um Funko. Eu continuo sem entender, mas beleza. Tipo, comprar um action figure pra representar. Olha, isso. Tipo a Lucille do B.B. King. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Sim. É parecido com o que a gente pensou de Changeling. Que as coisas são imbuídas de glamour. Eu sobreponho aquilo com algo... Eu já acho que a Lucille tá mais pra espada. É. Sim, também. Mas muita coisa do... É, em algum momento a gente vai ter que falar de RPG em... claro. É tipo o Pilates? Vamos esperar o dia que tiver alguém do foco também. O Anderson Marques disse o seguinte: eu lembro que em uma entrevista que o Paulo Coelho deu nos anos 90, ele disse que sempre tinha um lance com uma espada que ele não podia desembainhar. Vocês conhecem esse rolê? Ah, cara, é a velha história. Que é do Diário de um Mago, né? É, tem uma história que você só tira pra matar mesmo, tá ligado? Então, se você desembainhar, é pra você tirar a cabeça de alguém. E é uma citação. História japonesa tem várias dessas. É uma paráfrase pra essa questão da vontade. Você viu? Tem uma vontade que é perigosa. Falou da Lucille como exemplo da espada mesmo. Ah, tá. Ok, Lucille. Obrigada, Elza. É realmente a Lucille. Eu acho engraçado porque a maioria dos músicos acham a guitarra como um símbolo fálico. E o único músico que eu consigo lembrar que pensa como a guitarra como uma mulher é o B.B. King, né? É a Lucille. Se ele é seu, você pode chamar, inclusive. Pode chamar de traquina. É, sem problema. Catuaba. Abaixa. Abaixa. É abaixa. Pega abaixa, fala essa cai. Então é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Já estejam aí com as suas armas mágicas. Não deu pra gente ensinar como consagrar coisas. Oi? Fica para uma próxima. Tem um PDF da Rod sobre consagração. Link no post. O nome do episódio vai ser Consagrando Meu Consagrado. Rod. Porra, excelente! Meus consagrados. Eu tenho uma consideração final, Rogerinho. É, tá permitido. Não compre, plante. Faça suas armas. Exato, concordo plenamente. Não plante, adote. E se tem Durepox, tá errado. A não ser que seja você que tenha colocado. Deixa eu ver. Tá bom? Gente, vai que a pessoa tem uma relação íntima com o Durepox. Eu vou mostrar uma arma mágica que eu usei em invocação aqui. Pro pessoal do vídeo, feito de Durepox. Então é isso, galera. Vou encerrar aqui. A gente fica com os nossos ouvintes, apoiadores que estão ao vivo com a gente para mostrar nossas piruletas mágicas. E com o podcast, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um ósculo no bode para todos vocês e praise the sun. Praise the sun. Tchau, tchau, gente. Tchau. Praise the sun. Arma mágica do Andrei. Caralho. Arma mágica do Andrei. Verbo caralho. Verbo caralho. Colocar minha arma mágica na mesa pra vocês verem. Keller, dá um beijo no Andrei pra ele se acalmar. Vem cá, amorzinho. Gostoso. O ódio cresce e borbulha. É que vocês... O Andrei tá de costa pra câmera e não viu o sorriso que o Andrei abriu agora. Andrei, deu um sorriso. Vamos lá, gente. Quero memes. É, não quer não. Quer uma porrada na cara. Podem estar... Sheliane. É Sheliane que vai editar? Não, é Sheliane. Saudações. A partir de agora, todo editor chama Sheliane. Pronto. Tá institucionalizado. A Sheliane é a nossa Simone, é que nem, né? O Kreuzebeck e a Simone. Solta a vinheta, Sheliane. É, tá bom. Gente, fazer mago gravar podcast. É um inferno, né? É a minha magia. Eu não sei olhar pra câmera, eu não sou fotogênico. Cadê o óculos escuro? Eu deixo a fotogênica. Eu não sei olhar para a câmera. Eu fico constrangido. A câmera te ama, Vinícius. Pois é, mas eu não amo ela. Morre de ar. Não é recíproco. Bora. Afasta de mim esse cálice. Pai. Nossa, você não tem ideia de como eu odeio essa música. É maravilhosa. É linda, mas eu ouvi tanto que não dá mais. Pera, copas é porque é copo? É porque sim, em espanhol. É tipo eu falando chinela? É tipo você falando chinela. Que, aliás, é um cara muito cool falando. Pode ser um elemento. Copas. Chinela é vontade, né? O medo da mãe, a vontade. Chinela é fogo. A alça de sandália é o Anki, né? Exato. Oh, porra. A rádia. A rádia, a chinela. Olha. A cinta. O Eric fala cinta por causa do interior. A cinta. A cinta. Cintaralha. Pega minha cinta. Eu gosto de cabela. Cabela. As cabelas. Dança cabela. As boletas, que eu falo. As boletas. As boletas. O feminino das coisas é muito melhor, né? Quebramos a Lívia, gente. Mayday, mayday. Quebramos a menina Lívia. A chinela foi muito forte pra mim. A chinelada, bicho. Ixi, volta, Lívia. A Lívia tá vendo, tá vendo de kit aqui. Se você é colaborador, investigador oficial, você estaria vendo a Lívia fazendo scry na catuaba. Na catuaba. Eu não consegui me ver na catuaba. Scrying parece um movimento de skate muito louco. Não, scrying pra mim parece uma águia. Ah! Assim. Peraí. Imagina a Chilena pistola. O da pombagira. Quando fala muita merda. Andrei, por que você tá saindo da pauta? Mas não precisa imaginar. Tipo, Andrei, por que você está saindo? Amiguinho, você está errado. Ela chama de amiguinho. Ela chama de amiguinho. Ela fica é bom pistola demais. Essa hora. Tipo, tá escroto esse vídeo. É tipo de chamar de... É queridão. É o meu anjo. Meu anjo. Meu anjo, você tá falando merda. Você é muito... Quem chama de... Homem que chama de meu anjo, os outros, pra mim, é abusador. Acho muito bizarro o cara que chega... Meu anjo. Vem cá, meu anjo. Falou que é pedófilo. Isso. Perverso. Mas, pelo amor de Deus, Ju, continua na taça. Pelo amor de Deus. Que ela chega no metrô e os guardas já ficam tudo nervosos. Caralho, o que esse cigano veio trazer dessa vez? Esse filho da puta aí. Só o dente de ouro. Muito bem. Assim como ela, eu vi sou uma Noel pedra. Sentado no urubu. Bebi água. Repete. Devagar e alto. Eu vi Papai Noel sentado no urubu. E quem não acredita... Pau. Não, mas é isso mesmo. Vou me retirar.